Foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambis. Fala seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for primordial. Chega 5:30 na bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Estádio 97, aqui na Energia 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol, tá no ar, Estádio 97. Sejam bem-vindos, amigos. Ah, é nóis. É, isso aí, tá no ar. Beleza, Joe. É lindo. Mais uma vez, por que Joe? Por que Joe? Por que Joe? Joe é uma gíria, você não é da periferia, né, mano? Não. Então, a galera fala bro. Não, mas Joe. Eu sabia, eu não sou hipócrita. João. É? É, aí você deu uma pedrada eu não no Benjamin. Banco o Benjamin aquilo tá... que eu não sou. Não, mas é que é? Tá, o Benjamin ele tá quieto. Moro. E você deu uma porrada nele. É? Quem é perifa aqui, Brau? É, mano, o único periferia aqui, tá ligado, mano? É o seu Bento, manja. Eu mesmo. Seu Bento, periferia da roça. Diadema, pá. Ele passou diadema ali. Mas, ô, Brau, Benja não é perifa? Você tá louco, irmão. O Benja é de Genópolis, né, mano? É rap dos boys, né, mano? É da periferia de Genópolis. Exatamente, né? Ele fica ali no quadrilátero, na beira da Angélica. É, assim. Ele falou outro dia pra mim, pô, aqui é periferia. Eu falei, da onde? Ele falou, pô, tô aqui sentido Amaral Gurgel. Sou da periferia de Genópolis, Cecília. Olha, mais dois quarteirões eu tô em Santa Cecília. É. Falou pra mim, mano. Falei, que história é essa aí, Benjamin? Tá louco? Pegada dele é, aqui estou mais um dia, comprando Labutã todo dia. Benjamin curte, mano. Isso aí deu um azar pro amigo nosso, né? Mas muito bem, você tá aqui no estádio, no oferecimento da Esser, né? Construindo com valor, também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos às manchetes. Vamos do estádio aí, 97. Vambora. Vamos. Fala do líder. Líder. Fala do líder. Ah, fala do líder, é nóis. É primeiro líder, né? É, o outro já pipocou, cacete, aquele líder do viu? Cacete lá. Domênico, posso falar um negócio? Oi. Que desde 2009 eu não... falava isso aqui, Parmeira líder. Líder? Se acaba, como diz o Mano, se acabasse o campeonato hoje? Não, não, a primeira rodada foi era. Líder também. Já era. Não, já era. A primeira. Já era. Ah, mas é, primeira rodada pô, primeira... Não tem consistência, vai. É. Assim, primeira rodada? É, primeira rodada. Que ganhou não é primeira quatro. Rodada. Não, é, falou que desde 2009. Ah, não, na primeira rodada não. Primeira Domênio, foi. Mas amanhã, tem, é bom, final de semana, 3-1, né, jogou bem contra o Santa Cruz. Certo. Mais uma vez um gol impedido, tem que ressaltar, o gol dos caras foi impedido. Cara. É que o Palmeiras tá ganhando, hein? Exatamente, tá, entre aspas, não tá fazendo parte. O Curitiba não adiantou, né? É. Tomou gol e empatou. Era pra estar com 21 já, viu? E amanhã, no Pacaembu, contra o Ameriquinha, alguns jogadores devem ser poupados. É mesmo, hein? É, tem alguns jogadores que estão concorrendo muito. Aí o Cleiton Xavier já é nítido que ele não aguenta dois jogos na semana. Então descansa. Descansa amanhã. O Dudu também, que não vem vindo bem. Não vindo jogando. Não, né? Fisicamente, quis dizer. Certo, né? Certo. E o Moisés também deve amanhã ser preservado. Certo? Moisés descansa também. É, eu tô, vai jogar quem no meio, então? Tô contando. Deve ser o Zé Roberto. É. Pelo amor de Deus! Ah, no meio, Zé, você não corre eu tanto. Eu tô fadigado. Eu quero saber aonde anda, viu, Zé, você que tá sempre lá. Olha, menino. Onde anda Lucas Barros? Lucas Barros, ele tava lá fazendo o tratamento da panturrilha. Aquele que se recupera e não volta nunca, né? É. Eu falei, bate na panturrilha e fala, isso aqui tá bichado, abestado. Ele é 41 anos, eu tenho, jogo mais. Joga esse mais menino que o Barros, é impressionante, com velho. 30 anos. É verdade. Pô, o Zé com 41 joga mais que o Barros, velho. Que tem quanto? Nem 30. Domênico, tem um cara me atrapalhando aqui fora do ar. Quem? Amanhã eu jogo no Pacaembu, não é? Eu tô errado. Não. É na arena. É na arena? É na arena, é. Na arena porque... Mudaram? Do cinema arena lá. Pouco. É. Olha, ia passar, parece que vai passar mais cedo, não é isso? Trocaram a data. Ou trocaram a data. É, eles ficaram... Vai ser quarta-feira. Ficaram preocupados com os torcedores. O Palmeiras vai fazer a matinê. É, mas vai... A matinê do líder. O jogo era pra ser quarta. É. E o Palmeiras pediu pra ser terça pra poder jogar. É porque vai ter Independência Gay amanhã. Exatamente. É isso, né, Domingo? No sábado deu 2 milhões e 300 de renda. Não pode, né? Tem que jogar lá de novo. Deixa eu falar uma coisa aqui. A mão foi no jogo, agradeceu o Palmeiras que deixou o camarote, eu vi o jogador depois, viu? É mesmo, vovó? É, o menino tudo, ó. Os filhos do Dudu jogam bem também, viu? Os filhos do Dudu. Filho? É melhor que o Luan, viu? Põe no time já, viu? Menininho deu 8 aninhos. Agora uma coisa legal, viu, vovó? Oi. Além do Palmeiras ter feito mais uma vez uma boa partida, né? Tem algumas coisas, assim, que tem que ser ditas, né? Apesar de estar em primeiro tudo, mas algumas falhas que não podem acontecer. Esses apagões que acontecem aí no time do Palmeiras é uma coisa que não pode acontecer. Aquele descuido estava 2-0 e parece que 2-0 contra um time pequeno, o time parece que dá aquela relaxada, né? E o time do Santa Cruz já, logo no começo do jogo, fez o gol, né? Fez o 2-1. E olha, acho que 2 minutos, né, vovó? 2 minutos, nem isso. Depois já podia ter empatado o jogo. Um minuto, saiu o seguinte. O Xexê perdeu a bola. Poderia ter empatado o jogo, então, assim, é esse tipo de coisa. Tava terminando o replay na TV, Domenico. O Santa Cruz já armou o contra-ataque, quase fez o segundo. É isso mesmo. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Foi esse lance ali do Keno. É uma coisa que já vinha acontecendo desde a época do Marcelo. É que diminuiu agora um pouco o Cuca, mas ainda, às vezes, em alguns jogos acontece esse tipo de coisa. Isso tem que ser corrigido o mais rápido possível, porque senão pode, contra um time mais bem qualificado, a coisa pode degringolar, né? O Domenico. Agora, uma coisa, um outro detalhe que aí sim é um ponto positivo, que há muitos anos, hein? Há muitos anos eu não via uma jogada trabalhada e um gol que surgiu de uma falta. O gol do Palmeiras, o segundo gol, que o Jean faz o gol de fora da área, ali, na falta, é uma falta, né? Que os caras parece que um toca pro outro segura a bola, outro vem e chuta. Tirou da barreira, né? Ele faz aquele toquinho pra tirar um pouco da barreira e ele chuta no canto da barreira. Foi o Cleito pro ouvido e o ouvido pro João. Exatamente. Então é um lance que é uma jogada que tá sendo ensaiada. Você percebe, é uma jogada ensaiada. E isso é legal. Há quantos anos a gente não viu o Palmeiras fazer um gol de falta? Quantos anos, cara? Desde a época de sabe quem? 2012, cara, com o Marcos Assunção. Não, o Robinho fez gol de falta. Ele fez. Não, fez mas não é. É um outro. Um gol. Pelo menos ontem teve aí um gol numa bola trabalhada, numa falta, né? Fazia muito tempo que a gente não via isso, né, o senhor? Exatamente, né? A jogada passou por um, pro outro, tá? Do outro e gol. E o Palmeiras tem tudo aí pra seguir nessa liderança, viu, aí, porque o América não é lá essas coisas e tem que ganhar, hein? Informações que vêm do jornal Esporte, lá da Espanha. E o Palmeiras, juntamente com seus agentes, né, recusaram a primeira oferta do Barcelona pelo Gabriel Jesus. Cerca de 18 milhões de euros. Segundo esse jornal, foi negado. Agora precisa ver se é isso mesmo. Né? Enfim, saiu lá, né? Não foi aqui. Aí depois que começou esses papos aí, o Jesus perdeu o gol, viu? Todo jogo perde gol, viu? Mas ele vem jogando bem. Tem que parar de encher o saco dele, deixa o menino. Deixa o moleque já trabalhar. Isso é tudo mentira. Peraí, você acha que ele não tá gostando de saber que tem proposta pra ir pro Barcelona? Ele tá disperso. Contra as galinhas, ele ficou na cara do goleiro e demorou pra chutar. Galinha, isso não chegar, gente. Galinha velha. Mas não pode, tem que... Olha, como vai chegar, vó? Deleta as redes sociais dele, deixa ele uma casa de vidro. Tira a internet do menino. Uma redoma de vidro. É pra não encher o saco, ele tá na casa agora dele, vó, acessando lá, imagina, ele vendo a notícia. Mas olha só, eu não acredito que seja... Não sei, Vai dar uma atrapalhadinha, viu, Lolo? Pode ser. Lolo? Lolo Santos? Outra coisa, ele é novinho. Se ele perde esses gols lá na Juventus do Turino... Dá dois jogos e empresta ele pro outro time lá. Turinho, aqui ele é ídolo, ele pode perder o quanto gol ele quiser. Eu sei como que é isso, vó. É normal. Dá um sentimento de perda mesmo, entende? Não vai sair nada, para. Exatamente, mas o Palmeiras, eu acho que o moleque vai ficar no Palmeiras, acho que o ano que vem vai ser difícil segurar ele. Esse ano ele vai ficar, Eu reafirmo aqui. Acho que não vai embora, não. Se ele voar nas Olimpíadas aí. Então, porque é o seguinte, eles estão apostando os empresários dele. E juntamente devem ter conversado com a mãe do Gabriel, que é uma pessoa bem centralizada, bem centrada, né? Então, assim, eles acreditam que pode acontecer duas coisas aí. O Palmeiras ser campeão brasileiro e o Gabriel atuando, e aí valoriza, e ele pode ir para a Olimpíada agora, que ele vai, né? Ele vai para a Olimpíada, né? Ele não vai para a Olimpíada? Vai. Ele deve ser o jogador que vai jogar. Vai levar o Fernando Prato também. Então, ele vai jogar a Olimpíada ao lado do Neymar lá. Então, assim... Ele pode se destacar muito na Olimpíada. Já pensou se o Brasil ganha a medalha de ouro e o Palmeiras é campeão brasileiro? É tudo que os empresários do Gabriel Jesus queriam. Beleza. E aí valoriza muito mais o passe do jogador. Eu acho que eles estão pensando nesse ponto de vista. Mesmo porque o ano que vem, mesmo que não aconteça nada disso, ele também vai ser valorizado do mesmo jeito. É. Ele pode valer mais que isso aí. E quem jogou bem também foi o Roger bem, o Guedes, viu? Ele vem bem, ele não sentiu o peso da camisa, esse Roger. Igual o Tietchan, não sentiu o peso da camisa. Não, tá jogando, hein? Tá bom, jogando. É bom, hein? Tem jogador que às vezes vem e joga. É. Tem outros jogadores que sentem o peso, né? Não é verdade? Acontece isso muito no futebol. É. Por isso que a gente fala, quando traz um jogador de time pequeno, né, Sombra? A gente brinca aqui falando muito. Ah, é 50% de chance de dar certo, né? Às vezes o cara sente, às vezes... Hã? Acho que é menos. É? É. Que seja, mas pelo menos esses caras deram certo, não estão tudo bem. E vamos que vamos, vamos em busca. Então é isso aí. A liderança na próxima rodada, continuar com a liderança. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento da Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também oferecimento de Chevrolet Onix. Passe na rede Chevrolet e veja as condições do carro mais vendido no Brasil, seu Bento. Tricolor. Olha. Fala do Tricolor, seu Bento. Foram ontem, passou apuros, hein, Sombra? Apuros. Passou apuros ontem. Muitos apuros. Foram. E eu vendo o pênalti no balcão da farmácia. É. Pô, e aí o Alan Patrick é perdeu o pênalti, ensaiou, mandou pra fora. É, rapaz. Né? E 2x2, resultado bom fora de casa. Aquele né? juiz, ele não tava com muita vontade. São Paulo não jogou bem, é fato. Sim. São Paulo não jogou bem. Não. O placar pode se dizer que ficou até de bom tamanho pro São Paulo. O Flamengo acho que foi melhor no jogo, né? É, o São Paulo não entrou muito com aquela gana, né? Tinha desfalque, mas os desfalques que tinha não dava pra justificar também um futebol que eu achei fraco por parte do São Paulo. O Denis ontem salvou o São Paulo em vários momentos. Tem que se lembrar disso. O Denis foi muito bem. Tem melhorado, né? É, foi bem. Não sei se tem melhorado, mas foi muito bem. O jogo de ontem não dá pra falar nada, não. Foi bem. Mas eu achei que o juiz, ele... Ah, não tava num dia inspirado, sabe? Entendi. Não tava inspirado pela neutralidade, eu acho. É mas se ele tivesse predisposto, ele tinha dado falta do Calleri no primeiro gol. Hã? Se ele tivesse predisposto contra o São Paulo, ele poderia ter dado falta do Calleri no primeiro gol. Pode aquele ser. Lance em que os dois trombaram pode ali, ser. Sabe? Mas assim, sim, mas eu não sei. Não... É que eu acho que ele pode exagerou ser. Na expulsão do Calleri também. É, então, é, sabe? É engraçado esses caras, né? Às vezes fazem umas coisas que acha meio estranho. Mas é, deixando o juiz de lado, eu acho que o São Paulo não fez uma boa partida. Acho que, inclusive, apesar do futebol razoavelmente melhor do Flamengo, São Paulo levou azar no primeiro gol. Puta, o cara rebate, bate no Rodrigo Caio, entra, isso é azar, né? Mas acho que o São Paulo, assim, não pareceu tão focado assim. Acho que precisa entrar com um pouquinho mais de gana aí no brasileiro, principalmente quando você já tem a volta do Ganso, do Bastos, aí você teve o Kelvin também. Você tem aquele. Você tem praticamente um time quase todo titular, vai. Eu não acredito que por causa da ausência do Mena ou de mais um ali, não ia fazer uma diferença brutal a ponto de São Paulo não poder ter um bom futebol. O Calleri é matador, né? Agora, pô, o Calleri, ele tem que aprender que aqui no Brasil, cara, quando tem que ficar quieto, não adianta, bicho. É a mesma coisa com o Luiz Fabiano, era a mesma coisa. Não adianta ficar reclamando, retrucando, não adianta, cara. Não adianta, é diferente a arbitragem. Os caras são manhenhenhê mesmo, não vai ter jeito, então não fica falando. Senão vai ficar sendo expulso tomando cartão amarelo toda hora. A diferença é que ele faz gol, né, cara? E agora o São Paulo vai jogar em casa contra o Sport Recife. É, em tese, tá naquela lista de jogos que você não pode perder pontos. Você tem que fazer os três. E o São Paulo vai ser o Calleri, né? Vai ser o Calleri. Vai ver o Allan Kardec. É. Né? Acho que o São Paulo ainda tá bem na tabela, apesar de ser 5 pontos antes, mas ainda tem muito campeonato pela frente. O São Paulo ainda tá com esse foco muito grande aí na Libertadores. Não adianta. Time que tá voltado pra Libertadores, mesmo que ainda falte tempo, não adianta, cara. Você não fica focado como se deve. Não fica focado como se deve. Pra um time que quer disputar coisas maiores dentro do Campeonato Brasileiro, precisa estar mais focado no Campeonato Brasileiro. Agora vamos ver, né? Hoje dizem que o Gustavo viajou ontem à noite. Ô, Benja, o Gustavo falou com você? Não. Ele não te dá mais satisfação de nada? Pô, nunca viu, você tá louco? É ridículo isso. É minha mulher. Como que ele não te liga? Imagina. Como assim? Gustavo não me fala uma vírgula. Aquele pôquer de vocês do domingo. Ah, mano, jogo nunca porra. Falou, Beja? Não é possível. Nunca? Nunca. Nunca. Nunca. Porra. Nem antes. Aquele nem hambúrguer do domingo à tarde, nada? Nunca. Quando você manda, aquele áudio com a mulher gemendo, ele não responde com uma contratação? O Beija que é o rei do áudio com a mulher gemendo. Ah, ele é mesmo. Não, é. Não pode falar? Porra. Ele o, é mesmo. O Gustavo disse que ele é cuca fresca, ele não liga, velho. É. Então, o dizem que ele foi lá pra Porto. Ah. Diz que ele foi lá pra Porto pra tentar contratar. O Pintado deu uma entrevista aí dizendo que um zagueiro e um atacante, um centroavante, estão perto de São Paulo. Tomara que seja verdade. E o pessoal do marketing de São Paulo voltou da China e dizem assim, olha... Voltaram otimistas, né? Voltaram bem otimistas. Eu não sei se é verdade ou não, mas dizem que é um negócios envolvendo uma multinacional, uma gigante chinesa. Então, tomara que isso seja bom pro São Paulo e que em breve isso possa reverter em jogador, em dinheiro, em tudo mais que pudesse ser bom pro São Paulo. É, o Cueva tá chegando até sexta-feira, tá descansando um pouquinho. Ah, é? É, tá descansando. Mas esses que aí chegam, por exemplo, já pode jogar brasileiro? Pode? Não? Pode? Lógico. Já? Não, lógico. Tem um, não tem uma janela aí pra esperar escrever? Não, acho que não. Cueva? Ei, mano, Cueva já entrar pode no jogar? Bid, vai. É 20 de junho que abriu, não era, mano? Isso. É. Inclusive, a janela já abriu agora também pro exterior. Já começa o terror aí dos clubes brasileiros, velho. Vai até quando, mano? É bom, porque olha, o Cueva julho, jogar. O Cueva ele tem o perfil de jogador de drible. Então, é de bom passe também. Eu nunca tô dizendo que ele é um mestre, que é um grande jogador. Tô dizendo que me parece ser um bom jogador. Certo. E quando não tiver o Kelvin e não tem o Michel Bastos, pelo menos você tem uma opção melhor ali pra fazer aquele meio de campo, né? Muito bem, você está vendo o Estádio 97, ó, detalhe, hein? Você pode mandar sua mensagem de áudio para nós, pro nosso WhatsApp. Vou falar o número, mas antes de eu falar o número, preste atenção. Você não pode mandar mensagens que tenham mais de 30 segundos. Se vier com mais de 30 segundos, a gente nem ouve e já deleta, tá bom? Então, no máximo, 30 segundos, mande sua mensagem pro WhatsApp da Energia 97. O número é o 94-353-0150, tá bom? 94-353-0150, esse é o WhatsApp da Energia 97. Eu quero mandar mensagem aí no WhatsApp. Ah, manda aí, Jimmy Solera, é isso aí, cara. Passou a régua, deitou muito corpinho esse fim de semana ou não? Com certeza, agora a moda é madeira e Uber. Madeira e Uber, é isso aí. Deve ter o bichinho já. Seu Beto! Quando eu tô sentindo que eu já vou dar uma finalização, eu já chamo o Uber pra garantir que ela não vai querer nem conversar depois. Chegou o Belinda, pode descer. Beleza, vamos falar do Extra, Jimmy. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E ó, segura o coração, viu? Acompanhou a rodada do fim de semana aí? Esvaziou a geladeira com aquela Itaipava bem gelada? Então presta atenção, aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento e não deixe faltar Itaipava para os próximos jogos. É hora de você fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos, com sua família. Porque você sabe, ó, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um Extra. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Olha, eu só queria lembrar o seguinte. Esse número que eu dei aqui é do WhatsApp da Energia. Não é um número pra você ligar, pra você conversar, pra você falar dos seus problemas pessoais, pra você falar de futebol. Não é pra isso. É só pra você mandar sua mensagenzinha gravada de 30 segundos. Se você ficar ligando, nós já vamos bloquear o seu número. Já vamos bloquear o seu número, entendeu? Você não se atrapalha o andamento da coisa. O Estádio 97 é um programa de mega audiência, né? A gente recebe mais mensagem do que a gente dá conta, é uma coisa absurda, né? Então, não fica ligando, cara, que senão a gente já vai dar um bloco em você no próprio aparelho, né? E, pô, o número de saque seria o do telefone celular do Vilela, que passaremos no decorrer do programa. Mas esse número específico é o WhatsApp, é só pra mandar mensagem de voz pra interagir com a gente aqui no programa. Não, mas antes, deixa os caras ligar pra dar bloco. É. Pode falar, o bloco, velho, é uma das melhores invenções do mundo. Porra, não fizeram na maldade. Não, mas às vezes dá um prazer, velho. Benja, é incrível, ele bateu o recorde. É o mesmo número de seguidores do Twitter, é o mesmo de box. fora é impressionante, Ibrahim. O cara me xinga, por que, que eu tenho que vou bloquear o cara? Você tem mais bloqueio que a Jaqueline na seleção de vôlei. É, só eu aqui, né? Ô, Benja. Mas eu bloqueio mesmo. Fiquei sabendo que o Gustavo te deu satisfação. Não, me que ele deu, tava não, eu liguei, estádio. Não, eu li, não, não, senhor. Aí, não, ele não me deu satisfação. Não te deu satisfação? Zero. Ah, você faz essas coisas, aí depois, humilde, sabe o que vai acontecer? Você fica falando essas coisas no ar, as pessoas acreditam. Vai acontecer que nunca mais o cara me atende. Ah, ele não é, ele sabe que é o estádio. Não, mas ele sabe, mas as pessoas não, os caras acham que é verdade. Que pessoas? Ah, os caras, a galera que ouve, nego lá, depois queima o cara e não tem nada a ver. Eu vou te falar. A Benja, você já tá queimado desde a época que você ferrou a contratação lá do Guia Azul. Você tem essa mania de querer me jogar contra as pessoas porque tem uns idiotas que acreditam. Não, não, você tem meia dúzia de babaca que acredita que foi por minha causa. Benjamin. E jamais falaria isso. E você é tão sacana que você era testemunha que eu tinha 10 dias a notícia e te mostrei. E falei, não vou falar nada pra não melar a contratação. Ou é mentira? Na verdade. Cheguei pra você, ó, aqui, ó. Até a procuração do Guinha Azul para jogar no São Paulo tá na minha mão. Mas aí deixa eu te falar, o Gustavo tá no CT de São Paulo agora. Pô, então quem que vai para Portugal contratar o Marcos? Tá lá, se vocês quiserem entrevistar o Gustavo, vai lá no CT, não sei se vocês podem entrar, tá lá, ó. Ô, me dá uma grana que eu viajo lá e eu contrato, vamos lá. Hoje os negros... Não pode deixar de contratar o cara, precisa tomar cuidado. Hoje o nego posta uma coisa no Twitter... Fala, olha, trabalho no aeroporto, acabei de ver fulano embarcando, todo mundo acredita. Tem muitos sócios também, né? Olha, minha tia é vizinha da mãe do empresário do fulano. O que você tem contra as fontes do Impressão? É a respeito às fontes verdadeiras. Não, o Impressão eu respeito, só que aí a galera vai nessa. O que você tem contra a Rita do Churros? Nada, até porque o Churros dela é fantástico. Hã? Olha, eu cravei, tinha uma aeromoça de uma companhia aérea que viu o Tite indo pro Rio, né? Falando no celular lá em cima ainda. Lá em cima onde? Lá em cima no céu, indo pro Rio, dizendo... Eu aceitei a proposta. Aceitou. Ela falou isso, né? E eu cravei aqui, ó. Olha. Foi um furo com exclusividade, né? A chupa Benjamin, que não precisa ligar pra famoso não, né? Mas em Preto, quem que vai pra Portugal? Que alguém tem que ir pra Portugal pra trazer o cara, meu. Olha, eu tenho uma informação, tem um voo saindo às 10 da noite hoje pra Portugal, né? Posso cravar isso. Ô, mano, vai lá, mano. Alguém tem que ir, cara. O negócio tá feio lá, mano. Daqui a pouco aí outro clube contrata, vocês vão ficar chupando o dedo, velho. Olha, eu vou falar agora pra vocês. Vocês falaram do Tite, eu tava... O Tite tá dando uma entrevista, acho que acabou agora. Eu tava ouvindo o Tite dar uma entrevista coletiva dele na apresentação, né? Muito legal. O Tite é aquela coisa. Humildade, simplicidade, responde todo mundo. Respeito. Coisa mais fábulas, positiva. Lendas, muito mitos. Legal. Vamos falar um negócio pra você, velho. O repórter perguntou pra ele... O que mudou nesses 6 meses de quando ele assinou um manifesto contra pedindo a saída do... Del Nero. Do Marco Polo Del Nero? E o que que mudou... De lá pra cá. De lá pra cá. Sensacional. É. Tite falou e não falou. Mas geralmente quando você não tem uma resposta, Benjamin, você cria esse rodeio. Você tem que iludir com palavras jogadas ao vento. Aí você tá com um repórter que não insiste. Tá muito legal. A entrevista dele tá muito bacana. É um outro astral, né? Até os repórteres e tal. Mas essa aí não respondeu, não. Mas é que tá, Benjamin. Essa era a principal pergunta. E ele não tem essa resposta. Nem mesmo o Tite, ele pode responder isso daí. Porque o que, que ele vai falar? Ah, mudei de ideia? Como que você muda de ideia quando você começa a atacar o caráter de alguém? Por exemplo, se eu acho... Não tô falando que é o caso. Não é o caso do Tite aí contra o Marco Polo. Mas se eu acho o cara mau caráter, som, não é em 6 meses que eu vou rever o meu conceito com relação ao caráter da pessoa. Aqui um exemplo. O quê? Nós estamos aqui. Que você quer cara mais mau caráter que o som? A gente tá aqui. Caramba! Nós estamos aqui. Chamou de mau caráter. Mas eu sempre chamo. Mas, por exemplo... Eu não falo pelas costas. Na cara mandou, hein? Se eu acho uma pessoa aí com caráter duvidoso, não é em 6 meses que eu vou rever aquele conceito. Ou então, Domenico Gatto, se eu não vejo credibilidade em uma entidade, seja ela qual for... Eu não vou mudar meu conceito daquela entidade em 6 meses ou num período tão curto. Até pode ser que no decorrer, aí por algumas mostras, eu falo, não, eu tava errado. Mas eu acho que nesse período, se houvesse uma mudança drástica que me fizesse pensar o contrário, ok. Mas não houve, Sombra, não houve. As pessoas têm o direito de voltar atrás. Então, mas é que tá, justifique e dê o braço a torcer. Tudo bem, isso é problema dele. Então chega lá, Benjamin, fala assim, era o sonho da minha vida, tá certo? Vi a possibilidade, depois, acreditei no que depois foi me dito ele falou, reunião. Ok, na outra resposta ele fala isso, ele não fala naquela, depois ele fala. Ele fala isso, é meu sonho, meu objetivo. Não, aí tudo bem. É, porra. Ele fala, era a única chance que eu tinha. Eu queria ter no meu currículo. Ok. Até que ele falou, não é ser, ele falou um dia estar na seleção brasileira. Sim, aí tudo bem. Aí é a opinião dele. O ego, acho que o ego do ser humano, ele sobrepõe nesse momento. Ego ou sonho? Desculpa, era... Desculpado. Ô, Benja, na verdade o sonho de treinar uma seleção é pra satisfazer o ego. Ah, mas todo mundo tem um ego. O cara tem um objetivo profissional, mas o objetivo profissional é ego? Você pode preencher o seu ego através do seu objetivo profissional. É que você falou ego de uma forma pejorativa. Dependendo de como você analisa o caso, ela pode cair para um lado, pode cair para um lado pejorativo. Mas o cara tem um sonho, e um sonho que o cara está no melhor momento profissional da vida dele. Ele sabe que se ele não pegar agora... Cara, talvez nunca mais. Nunca mais. Então era talvez a última chance. É, mas na hora lá de chamegar o negócio, blá blá blá, o ego tava adormecido. Toda vez que você vai fazer alguma coisa na vida, você põe aí na balança os prós e os contras. Ou chamegou porque achava que ia dar uma reviravolta e que quem ia assumir era mais amigo. Ah, mas isso não dá pra saber. Agora não tem o que fazer, né? Se o Marco Paulo Deonero sai, quem assume é o Coronel Nunes. Não, mas eu não acho que o Coronel... Mas há um tempo atrás, muito se falava... O Andrés? Mas tem eleição! É. Não é assim. Você concorda que desde a Copa do Mundo pra cá, muito se fala, CBF não vai ficar assim não, hein? Sim, não vai ficar assim? Não vai ficar assim. Tá assim. Tá assim, e não vai mudar. E se ele sair, vai ficar o Coronel Nunes, então, e vai continuar assim. Então não é o Andrés que vai entrar agora. Eu sei, Benja, mas há uns 2 anos atrás... A gente já comentou aqui no programa, talvez eu não sei quem ou como, quando, mas quantas vezes não foi falado, olha, não vão deixar a CBF assim não, hein, 7-1, não sei, será, o governo vai olhar direito pra isso aí, a pressão é grande, o que que adiantou a pressão de nada? Então, e até porque o governo aqui não pode olhar pra CBF, que o governo, se não é igual, é pior. É igual, então, mesmo, então se não é igual, é pior, isso que eu falei, então... O governo que tava, o governo que entra e o governo que vem. E o próximo que vai vir vai ser tão ruim quanto. E é tudo igual. E depois desse, o outro que vier vai ser pior do que foi. Todos têm a semente da corrupção. Lógico, né? E da ruindade. Mas agora só nos resta, Benjamin, desejar os pêsames pro Tite. Não, Não, eu desejo toda a sorte do mundo pro Tite. Não, eu também, mas... Pêsames, o quê? Tá louco? Coitado do Tite. Coitado do Tite. Ó, a CBF merece o Tite, mas o Tite não merece a CBF. Boa. Vamos lá, Bento. Coringão. Vamos, Corinthians. É nóis. Vamos lá. Todos se merecem. Não. O Tite é um monstro, mano. Respeita o Tite aí. Não ataca um santo. Pegou já Botafogo, fizeram isso com o Cristo lá, em 1500. Né? Oi, coitado do Botafogo. Atropelou o Botafogo. O Botafogo, o jeito que bateu, vai subir, 500, né, mano? Não, há 2016 anos. Fala aí, Bento. Então, 3-1, atropelou lá. O Bruno Henrique vem jogando bem, o senhor tem que falar não, que é o Bruno não. Henrique. O Bruno tem Henrique acertado uns chutes fora da área. Tem... Não, ele acertou contra a Ponte Preta e acertou ontem também um chute de fora da área. E no segundo gol aí do Corinthians ele pegou errado e mandou na gaveta. Terceiro gol, perdão. O Corinthians que passa por problemas médicos. É. O André vai parar por um mês, aquela hérnia que a gente falou semana passada, vai operar 30 dias fora. O Iago também. E precisa ver agora o Cássio, né? Você vê como terceiro goleiro, de repente... Ah, sinusite, mano. Sinusite, dá uma fungada forte, assim, ó. Ah, ô! Já era, mano. Ele tá pronto pro jogo, mano. Saiu na blusa do Benja aí. Faz mal, Benja nem tá acostumado com isso. E é isso aí, mano. Foi boa a despedida do Tite lá. Olha, emocionante. O Cássio tinha que ir lá no meu cunhado, o doutor Alberto Weichmann. Sim. Já fui lá já, muito bom. Então, meu cunhado, o Cássio tinha que ir lá, pô, pra melhorar isso aí. Ele tem um... Ele tem uns... Lá, pô. Tá bom? O cunhado do Benja, ele tem um aspirador, velho. Ele coloca pela narina esquerda e varre tudo que ele tem de catarro no peito. Então, também. E no cérebro também. Com certeza. O negócio é o seguinte, Bento, com relação aí ao Corinthians, o Corinthians apresentou aí, pra quem não tá sabendo, o Cristóvão Borges como novo treinador. Eu acho que dentre as opções que o Corinthians estava discutindo ali, os possíveis nomes, foi talvez a opção... Não vou dizer de consenso, mas aquela que puxa daqui, puxa de lá e etc e tal. Porque o negócio é o seguinte, o Roberto ele queria o Oswaldo de Oliveira. Ele não trouxe pela rejeição que a torcida demonstrou pelo que divulgaram quando expuseram o nome dele aí como um dos possíveis candidatos ao cargo. Nas redes sociais aí choveram inúmeras críticas ao Oswaldo de Oliveira. O Roberto ficou meio que com o pé atrás com relação ao nome dele por causa disso. Citaram o nome do Mano Menezes. Não tinha repulsa e a rejeição do Oswaldo? Até tinha uma repulsa e uma rejeição, mas não era tão grave e tão grande quanto o nome do Oswaldo Oliveira. Mas aí o Roberto não suporta o Mano Menezes. causa daquele desgaste que houve ali naquela época lá da saída do Tite, o Mário Gobi impôs o nome do Mano Menezes, enfim, houve todo um desgaste ali por parte a parte, tá certo? Entre Roberto, Duílio, Mário Gobi, etc e tal, e o Roberto não topa o nome do Mano Menezes. Aí chegou o Andrés, que é um cara que tem influência no Corinthians, e sugeriu, Benjamin, sugeriu ou determinou o nome do Cristóvão? Qual foi o termo? O que eu posso colocar aqui? Sugeriu ou determinou? Eu não sei, eu não estava na reunião. Agora o Andrés... Mas pesou a voz do Andrés ali com relação à sugestão do Cristóvão. Pesou, até porque o Andrés, quando foi coordenador da CBF, o Andrés queria levar o Cristóvão para ser o treinador da Seleção Sub-20. Sim. Então, ô Bento, o negócio é o seguinte. A torcida do Corinthians precisa saber agora diferenciar as situações. O Tite, cara, ele está imortalizado na história do Corinthians. Vamos partir desse princípio. Então você não tem que traçar um paralelo hoje de qualquer treinador que venha assumir o cargo com o Tite. Não pode acontecer isso daí. Né? Não tem como. É igual, por exemplo, o Marcos parou, Domênico Gato, no Palmeiras. Você não pode pegar o próximo goleiro pós-Marcos e falar, mas o Marcos era melhor nisso ou naquilo. Gente, esquece. Tá certo? Coloca numa lacuna, fecha numa gaveta e fala, o Tite está imortalizado na história do Corinthians. Assim como o Tele ficou na história do São Paulo e outros treinadores na história de outros clubes também. Então, vamos começar a caminhar olhando para frente. O Cristóvão é um nome que hoje talvez não agrade boa parte da torcida? Pode ser. Mas é o que tem, é o que foi escolhido, gente. Então a torcida do Corinthians ela tem uma grande participação no futuro do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians hoje é um time que tem sérias limitações em determinados setores. Por exemplo, a defesa hoje do Corinthians não é uma defesa muito confiável. Por mais que você tenha Balbuena, você tenha Iago, você tenha o Wilson que pode voltar para o próximo jogo, mas é uma série de jogadores ali que não tem talvez a identificação que outros zagueiros já tiveram. Como o Leandro Castan em determinado momento, como o Chicão em determinado momento, como o Gil em determinado momento. Então, a torcida do Corinthians ela não pode ficar cornetando demais também o trabalho. Tem que saber das limitações do time. O meio de campo hoje não tem um meia como já teve o Neto, como já teve o Marcelinho Carioca, o ano passado com o Renato Augusto, com o Jadson. Hoje o Corinthians ele tem alguns jogadores ali que são muito bons, sim, mas são coadjuvantes, não são protagonistas. A diretoria está trabalhando em possíveis nomes que venham para compor a esse papel de protagonismo, que hoje não existe no time do Corinthians. O ataque idem, quem é com a camisa 9 do Corinthians hoje? O Luciano, o André, o Romero, o Luca. Eu que o empresário do Luciano foi preso pela Interpol. Mas acontece, né? Isso. Não, mas ele foi detido pra averiguação só. E só descobriram o nome verdadeiro. Averiguação Interpol. Não, já foi direto, mano. Então, ô Bento, o negócio é o seguinte, cara. A torcida do Corinthians ela tem que ter consciência de que o time do Corinthians é um time hoje que tá se remontando, cara. Não adianta exigir do Corinthians a bola que jogou ano passado, porque por mais que o Corinthians tenha vencido algumas partidas do Campeonato Brasileiro, hoje ocupa o G4, o elenco do Corinthians, não falo time, falo elenco. O elenco do Corinthians hoje é limitado, gente. Perdeu peças importantes e peças-chave que ainda não foram repostas. A diretoria está trabalhando em alguns nomes, eu espero que venham. Porque o Corinthians hoje ele tem muito jogador aí, teoricamente, coadjuvante com qualidade, mas que não podem assumir uma condição de protagonismo. Por exemplo, eu não vejo no Guilherme hoje um protagonista, eu não vejo no Giovanni Augusto hoje um protagonista, eu não vejo hoje no Marquinhos Gabriel um protagonista, no Romero idem, no Luciano, no Luca, no Bruno Henrique, o Elias, talvez. Mas o Elias, desde que não foi para a China, o Elias não está jogando a mesma bola. Então, tem que ter calma de agora em diante, a torcida do Corinthians precisa saber das limitações aí, apoiar, independentemente de gostar ou não gostar, velho, do Cristóvão Borges, cabe o torcedor agora apoiar. Eu vi inúmeros torcedores, Benjamin, na internet, criticando. Eu não vou apoiar Cristóvão Borges. Você gostou? Não gostei, mas eu vou apoiar. Não gostei, mas eu vou apoiar. Você gostou? Não, mas tem torcedores, veja, que estão falando aqui, porra, eu não concordo com esse nome, eu vou começar a cornetar. Tá errado, velho. Isso é tiro no pé, mano. Isso é torcer contra o clube. Tá errado, mano. É o que tem. Hoje em dia, pro momento, é o que tem. Gostem ou não, como eu também não achei o principal nome, sugeriria outros pra diretoria do Corinthians, mas já que foi contratado, agora tem que apoiar, mano. Tem que apoiar. E parabéns pro Tite, Benjamin. Que baita homenagem ontem, cara. Porra, eu fiquei arrepiado no lugar do Tite, cara. Cara, eu fui ao jogo ontem. Primeiro tempo, eu vou te falar, fiquei assustado. Primeiro tempo horroroso do Corinthians, horroroso. O Marquinhos Gabriel, que eu acho bom jogador, não acertava um passe. O Rodriguinho, horroroso. O Luca, péssimo. O Romero, mal. A sorte do Corinthians ontem no primeiro tempo, que o adversário era o Botafogo. Aí as pessoas falam assim, pô, mas o Botafogo foi melhor que o primeiro tempo. Foi melhor. Era pra ter virado 3-1 pro Botafogo. Era pra ter virado 3-1 pro Botafogo. Mas não é porque o time do Botafogo. Perdeu o Neilton. O Neilton. Pela Neilton. Não é porque o Botafogo jogou bem, não. É porque o time do Corinthians foi uma desgraça. E aí no segundo tempo melhorou. Ah, mas o Botafogo marcou direitinho, Benjamin. O time do Botafogo, é, olha, com todo respeito ao Botafogo. Não é fraco, Benjamin. Não é fraco. Mas o Botafogo jogou direitinho o primeiro tempo. E no segundo tempo tomou 3-1. É horroroso, horroroso. O Corinthians tem mais qualidade. Horroroso. Agora o Corinthians no segundo tempo pelo menos jogou bem. Então, mas jogou bem. No segundo tempo, Benjamin, o Corinthians conseguiu se desmarcar da marcação que o Botafogo tava fazendo. Sim. Agora eu vou dizer redundância, mas é verdade. Agora, o time se desmarcou porque o time do Botafogo é ruim. Não acho, Benjamin. Você tem que ver mérito no adversário também. Não, mas não tem mérito nenhum no Botafogo. Mas o Botafogo apertou a marcação, Benjamin. 15 minutos, o Corinthians entrou torto em campo. Ontem, se é o Grêmio, se é o Inter, se é o Palmeiras, a coisa poderia ter sido pior. São times bons. Agora, ó, pode anotar aí, ô, seu Bento. Tô anotando aqui. Aposto que eu vou te falar um jogador que vai ser titular com o Tite na seleção. Fagner. A Fagner é um monstro, né, mano? Pode anotar isso aí. O Fagner em breve será titular com o Tite. Em relação depois à escolha do Carlos Alberto Torres, é o melhor lateral direito do Brasil. Em relação à escolha. Em relação à escolha do. E ele gosta de música eletrônica, eu vi entrevista dele, parabéns ao Fagner. Em relação à escolha do Cristóvão Borges. É. Nossa, Benjamin, que vácuo é esse, cara? Tá pensando, eu vou dizer um negócio pra você. Eu não traria. Se sou eu? E sequer passou pela minha cabeça trazer o Cristóvão. Só uma coisa. Eu vi o Cristóvão jogar. O Cristóvão jogou no Curitiba, jogou bem. Bom jogador, o Curitiba jogou bem. Agora, eu só acho engraçado uma coisa. Não queriam o Oswaldo de Oliveira pelos motivos, ó. Ele é tranquilão. É gente boa. É ruim. Pera, deixa eu falar. Não é isso. Vocês podem achar ruim, eu não tô aqui pra defender. Acha ruim, acha bom. É um direito de qualquer um, Dodô. O que eu tô querendo falar é o seguinte, Dodô. Não queriam o Oswaldo de Oliveira porque ele é tranquilão. Sossegadão, fala nós, e é amigo de jogador e é gente boa, não faz é? Faz aí, mano, faz aí. Não é? Não era isso que falava? O mano imita direitinho. Olha, Benja, hoje nós fomos extremamente prejudicados pela arbitragem. Então, veja, mas... veja meu discreto. Então, ok. Aí, mas eu tô errado. Não queria o Oswaldo porque ele é. É, fala nós, porque ele é sossegado, tranquilo. E porque ele é amigo de jogador, é gente boa. Tem alguma coisa mentira? Trouxeram o Cristóvão. O Cristóvão é sossegado, tranquilo, gente boa e amigo de jogador. O Roberto, quando anunciou o Cristóvão, ele falou, eu trouxe porque é gente boa mesmo, amigo de jogador, os caras gostam dele, ponto, acabou. É isso. Mas será que os jogadores opinaram mesmo? Mais barato, talvez? Não, não é barato nada. Mas talvez por ter uma carreira mais curta... E o Oswaldo por mais tempo na carreira e ganhando quase nada? Não é isso. Pra mim tem direito de trazer o Cristóvão. Eu vou torcer, espero que dê certo. Eu não torço contra, não. Como eu não torço contra o Tite na seleção, é uma escolha. O Tite, quando veio em 2010, também ninguém queria. O torcedor também reclamou, xingou. Quando trouxe o Parreira, eu, mano, falando que o Parreira não tinha perfil pra dirigir o Corinthians. Teve perfil, foi campeão, montou um timaço. Não, pode ser que o Cristóvão dê certo. Qual o problema de não dar? Vamos torcer, acho... mano, vamos torcer. O que eu acabei de falar? Sim. Falei, tô torcendo, vai dar certo. Eu só acho engraçado... Você não acredita muito, né? Não. O senhor ficou latente. Não, eu só acho engraçado que pra um, não queriam por os motivos e trouxe um que é o meu motivo. O grande trabalho, o melhor trabalho do Cristóvão até hoje foi quando o Ricardo Gomes teve o AVC e ele assumiu o lugar do Ricardo Gomes no Vasco com aquele jogo que o Corinthians ganhou com o gol do Diego Souza. De lá pra cá, nenhum trabalho do Cristóvão foi bom. Não, ele começou bem no Fluminense também depois, mas depois caiu. Concordo. Não interessa. No Flamengo ele foi um desastre. Não interessa. No Paranaense foi uma catástrofe. Começou bem, terminou mal. É que nem primeiro tempo. Ah, primeiro tempo jogou começou bem. Acabou. Campeonato Carioca, é isso? Hã? É Campeonato Carioca ou ele chegou aí bem no Campeonato Brasileiro? No Vasco ele montou o time certinho lá do Ricardo Gomes. Perdeu aquele jogo no Pacaembu pro Corinthians. No Fluminense foi mal. No Flamengo foi mal. No Bahia foi mal. E no Atlético Paranaense foi mal. É. Vamos esperar pra ver se dá certo no Corinthians. Torcer, nós vamos torcer. Meio Adilson Batista? Ah, não sei te falar, ô Sombra. Agora é aquela história. Quarta, pega o Atlético Mineiro lá. Se ganhar, ganha dois, três jogos, acabou. Tem que ganhar, porque aí a torcida não fica pegando no pé, não fica questionando. E uma coisa que concordo com o Mano também. Ó, o Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Ponto, vai ficar pra história, lindo e maravilhoso. Vida que segue, hein? Lógico. Não adianta agora mais falar no Tite, não. Ficar toda hora agora. Ah, mas quando era o Tite? Ah, mas o Tite não escalava o fulano, escalava o ciclano. Mas esse Cristóvão é Cristóvão ou é Cristóvão? Não, é Cris. Cristóvão. É sem o H. É Cristóvão. O... Olha, acho que nos primeiros jogos aí ele não vai mexer em nada, vai dar aquela... Eu vou poupar. Né? O cara vou poupar, vai ser esperto, eu vou poupar mexer o nome do cara, porque como ele não falou em... Não pediu pra não falar, eu vou falar. Mas um jogador do Fluminense falou pra mim que foi o cara tá lá ainda. Falou que foi o melhor treinador que ele viu dar treino no Fluminense desde os anos que o cara tá lá, foi o Cristóvão. Dá treino. É. Que conhece, um bom técnico de dar treino. Que conhece, que é estudioso, entendeu? Agora tem aquele perfil igual do Oswaldo, igual do Ramidão, conversa. Vocês vão saber se ele é bom ou não no momento da adversidade. Porque agora, enquanto não tiver adversidade, vai manter o time do Tite lá. É na hora que tem que mexer, é na hora que você tem que remontar, quando perde agora, um, perde outro, aí é que vai agora, ver. Agora, hoje, quando ele foi dar o treino de manhã, ele conversou longamente com o Marlone, né? Ele foi treinador do Marlone no Vasco? Foi, né? Foi, dirigiu o Marlone lá. E, inclusive, quando ele foi ao gramado, Benjamin, ele estava acompanhado do Marlone. Então, isso que eu falei, ele conversou longo tempo com o Marlone. Já tem protegidinho, ó. Não, mas o Marlone é um bom jogador, Sombra. Mas não dá pra entender como é que o Rodriguinho é titular e o Marlone no banco. Então, inclusive pro jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, o Cássio é dúvida, Sombra, porque ele tá com sinusite. Ele tem que ficar numa piscina quente lá pra poder soltar tudo. Aí, se não jogar ele, vai ter que ser aquele Kaique, o menino que entrou ontem, e o moleque mostrou personalidade, Benjamin. Tá meio nervoso, meio seguro, mas mostrou personalidade. É, e o Corinthians, ele tem o desfalque também do Balbuena, que tomou o terceiro cartão amarelo. O que? O Botafogo não deu um chute no gol no segundo tempo? Ah, mas tudo bem, moleque. Que personalidade? Não chutou uma bola? Não, chutou. O moleque pegou umas duas bolas ali. Não foram defesas difíceis. Não foram, mas o moleque ali, nas vezes que foi exigido na saída do gol, ele teve que sair, ele socou a bola. É, então o menino aí também tem futuro. Votos aí, votos pro Kaique. Muito bem. Você tem o nosso apoio. Vamos pra primeira ligação aí, vai. É isso aí. Vamos aí, pro primeiro. Vamos às manchetes do Santos. Manchetes, que acabou. Ah, é? Acabou a manchete. O Fly do Estádio 97 informa. Olha, teve tanta coisa pra falar no final de semana na TV. Game of Thrones, final do NBA, Silvio Santos dando beijo na boca, Eurocopa, despedida do Tite, chegada do Cristóvão Borges. Isso foi engraçado. Então, mas manda eu vir aqui pra fazer o placar do Santos. Você acha que alguém viu isso? Nem a RG viu quanto foi o jogo. Nem sei o time que ganhou. Mas o time que ganhou um, Santos zero. Ei, Paulistão demorado, hein? Time que ganhou um, sensacional. O Atlético Paranaense, porra. Atlético gol do Paranaense. Aí, o seu André. Vai se ferrar, você. Chupa aí, o seu mas, trouxa. Mas, segura a onda agora aí, do Paulo André. Onda, se pune tudo por televisão... O Atlético Paranaense tem que perder mais de jogo. Também é. O torcedor dando uma cusparada no Vanderlei. Nossa. É muito pior de mulher e criança. É um absurdo, é isso aí. Eu tô falando, tem que ser punido. Não, e o cara, tem que voltar o jogo isso aí, porque desestabilizou o Santos. Nossa, não foi com o cuspido, o cara fez aquela assim, né, beijo? Você foi do lado de mulher, puxou, criança, velho. Do lado. Pô, acabou com o jogo isso aí. Então, e o árbitro? Tem que punir. Voltar o jogo. Põe na vila o jogo, porque isso não acontece lá. Não, mas ó, o árbitro foi um banana, velho. O árbitro ainda foi comer o toco do goleiro do Santos. Falou, vai logo, fica provocando o torcedor. O Vanderlei não provocou em momento nenhum. Mazedão, hoje foi apresentado o Vecchio, hein? Vai, craque isso aí. É, sobrenome italiano. Você vai ver o que esse rapaz vai fazer no campo, você vai ver. Tá, então. O que ele vai fazer? O ele Vecchio. Vai arrebentar, o Vecchio é um grande jogador. Vai arrebentar com o acompanhado ele desde a base. É? É, o Vecchio. Que posição que ele joga? Espetacular, é meia. Meia. Meia. Meia de ligação, né? Não, ele é destro. Ele é destro, mas porventura, às vezes, aí na vila as coisas acontecem, né? Tem a mágica coisa, lá, ele faz de canhota. Evidentemente. Vai, pergunta mais, ô seu trouxa. Eu fazendo um placarzinho pro Santos de 5 minutos. Porra. Mas... Isso é um solo, o que é isso? Vai fazer stand-up, ó. Chupa você, ô trouxa. Você é moleque, então você tem que aguentar. Chupa, seu trouxa. Os artistas não estão muito felizes é pelo fato de tomar mais gol de bola aérea. Não, né? E do Paulo André aí, estou de brincadeira, né? Tomar mais gol de bola aérea. Bom, aí, Paulo André subiu no terceiro andar, hein? Foi bonito o gol, né? Subiu mais. Legal. Véi, agora precisa ver o Lucas Lima quando volta, né? Esse Joel também, pelo amor de Deus, hein? Joel bom, pô. Nome de dono de boteco na Zona Leste, hein? Bar do Joel. É, vai se ferrar aí, Joel. Volta pra Angola. O pai do super-homem era Jorel, não era? Jorel. É. Jorel. Voltar o Lucas Lima logo. Beleza. Tudo bem. Então, beleza. Qual a próxima partida do Santos, seu Bento? Não, é, vamos lá. Sabe. Aí eu não sou jornalista. O repórter traz informações, o jornalista comenta. Não, é verdade. Então vamos lá. Eu sou de quem? É sacanagem, pô, tá Fluminense. Vendo? Fluminense. Fluminense. Mas é lá em Espírito Santo. É, em Cariacica. É. Brincadeira. Vai jogar contra o Fluminense, lá em Espírito Santo. Mas que o STJD tem que punir lá, tem que punir o Estado do Atlético, sim. Isso aí é inadmissível, cara. Ao que bate em Chico, bate em Francisco. Inadmissível, a cena tá lá, dá pra reconhecer o cara, a diretoria do Atlético Paranaense tem que punir. Eu não vi o jogo, então não posso opinar do jogo. Mas isso aí não pode, cara. Não pode. Feio demais, né? É ridículo. Ô, Benjamin, assistiu o jogo foi realmente jogo nota 3, velho. Feio. Eu sei que o Santos tomou jogo gol no feio. Final, né? Tomou no finalzinho, 38, 39, por aí. O senhor tem, mas o jogo foi fraco, velho. Eu não gostei do jogo, não. E teve uma bola na trave aí do Atlético do Paranaense ainda, antes de sair o gol. E quase que fizeram aí. O Atlético jogou melhor. Ganhou o jogo porque jogou um pouquinho melhor, não. Muito bem. Tá vendo as imagens, né? É, tá tudo debochadinho. Aliás, você que né? quer acompanhar aí o Estádio 97, também imagens, melhores momentos, é só você assistir através do 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá? Você pode ir do seu tablet, seu smartphone ou através do seu desktop. Agora o Dodô vai falar de Recubre Plast, Dodô. Ah, mas com certeza. É, meu amigo, você que tá com problemas, hein? E muitos problemas, né? Infiltrações, goteiras, problema de umidade espalhado pra tudo quanto é lado da tua casa, na sua cozinha, no seu quarto, tem também? Ih, rapaz, você tem que proteger sua casa agora com impermeabilizantes Recubre Plast. Recubre Plast é 3 em 1. Primeiro demão sela, segunda demão pinta, terceiro demão impermeabiliza. O único impermeabilizante aí do mercado que oferta até 14 opções de cores. Recubre Plast também é o único que te dá garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recubre Plast nas boas lojas do ramo, tá bom? Aliás, tem um site bacana para você consultar as lojas todas, elas detalhadas lá no sinteplast.com.br, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pro senhor Kleber, proprietário, e também o senhor Roberto, que é gerente de compras das lojas A Casa da Pintura. Um grande abraço aí para o Kleber, pro Roberto, ouvindo a gente todos os dias aqui no Estádio 97. É, meus amigos, impermeabilizantes é Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Legal, é isso aí. Lembrando, tá rolando agora o pedágio sem parar. Onde que tá? Atenção, pessoal de Osasco, no posto Shell da Avenida Domingos Odália Filho, em frente ao Super Shopping Osasco. Atenção, pedágio sem parar, Bernardo Veloso tá lá. Tem prêmios pra você, muitos ouvintes entrarão ao vivo com a gente aqui no ar também, no pedágio sem parar. E lá você vai poder aprender como funciona o sem parar, de repente, quem sabe até instalar o seu no automóvel. Passe por lá, atenção, posto Shell da Avenida Domingos Odália Filho, em frente ao Super Shopping Osasco. É o pedágio sem parar, Estádio 97 acontecendo nesse momento. E estamos recebendo aqui também o Estranho no Ninho, o Diego Frota, da categoria de base, torcedor do São Paulo. Boa tarde, Diego, beleza? Fala, Sombra. Pô, que prazer ter você aqui, hein? Sempre esperei ver o professor aqui em campo, mas nunca tava. Chama o pessoal da base, a gente fica todo animado e o professor não tá, mas hoje tá, então valeu, agradeço a chance novamente, tamo aí pra tentar somar os 3 pontos, ajudar a equipe e tudo mais. É beleza, mas não vem com essa história de professor, você viu o professor Osório? Professor Osório, professor tamo Osório, de 7, mas a gente torce, né, Sombra, assim, o cara foi técnico trazendo um monte de ideia nova pro futebol brasileiro, eu torcia muito. Torço muito por ele ainda no México e acho que ele vai continuar no cargo pra ir pra Copa, que era o grande sonho dele. Ah, esquece. Já olha, era, rapaz, não é possível. Depois do 7, filhão. Pode falar, 10 jogos, ele perdeu um, mas perdeu daquele jeito, bacana, né? Hein? Perdeu do jeito errado. Mas acho que vão diante ele, Benja. Tá certo? Agora, você vai ver mais duas, você vai ver mais duas, três derrotas aí. Já é. Mas já não perde, o Osório sabe montar time ainda. A gente viu domingo. A gente viu o jogo e os outros 10. É, mas isso que é o problema. Toma de 7, cara. Mas Filipão, existem derrotas e derrotas, O Filipão, né, é campeão de Libertadores, o Filipão é campeão do mundo. O Filipão tá no currículo lá 7, vê como é que tá. Mas é no Brasil, não é no México. Ali é diferente. Assim, acho que pras eliminatórias ele ganhou. Mas nós perdemos pra Alemanha, campeão do mundo. Ele perdeu pro Chile, que todo mundo ainda fala que o Chile, sem o Sampaoli, o Chile já ferrou, não é mais o mesmo Chile. Tirar leite de pedra do México é muito difícil tirar leite de pedra do Brasil. Mas ele tava bem, vai. Quando mas... tava ganhando, tira leite de pedra. Quando tava de 7. Virou 2-0. Fizeram 3-0 com 4 minutos de segundo tempo. Olha, o Osório, ele é um cara que tem muito carinho aí por boa parte da torcida do São Paulo. É inegável que ele sabe armar um time ofensivamente. Mas é que. Eu particularmente comentei algumas vezes que, assim, os times do Osório defensivamente, eles são escancarados. Não poderiam, né, fazer uma união ali, ó? Olha, o ataque do Osório e a defesa do Balsa? Talvez. Daria um bom treinador, né, velho? Talvez. É que, assim, talvez precisasse reduzir um pouquinho do ataque de um, né? Porque eu vou te falar uma coisa, o Osório, ele é meio kamikaze, né? Os times do Osório, eles atacam muito, é verdade. Agora, quando também dá um azar, ou, meu, começa abre a levar muito, gol... Né? O time abre muito, os times do Osório. Cara. Demais, demais. Lembra o São Paulo e Palmeiras? É. Era pra tomar de 7 também. Foi. O Osório tomou de 6 do Corinthians, ele já sabe o que é isso, né? Não era o Osório. Era o Osório, não, era o Milton Cruz. Não, senhor. Era o Milton? É. Milton Cruz. O pior placar do Osório foi 4-0 contra o Palmeiras, fora de casa. Nós tomamos 3 do Galo. Era pra ter feito 3, mas a gente tomou 3 do Galo. Foi, exatamente. Nós perdemos aí, olha, a gente teve 3 do Goiás no Morumbi. Foi. E teve aquele placar contra o Ceará também, lembra? Que era o Ceará veio com o time todo misto. Foi 1-0. Foi, não, foi não mais. Foi 1-0 do Ceará? Foi papo de 3-1. Em pleno Morumbi, jogo de ida da Copa do Brasil. Uma loucura, assim. Jogo que era pra ganhar, pra enfiar 5. São Paulo tomou acho que 2-1 ou 3-1, mas conseguiu reverter no jogo de volta. Não, agora eu não tô nem lembrando direito do placar. Mas assim, ofensivamente o Osório sabe montar um time muito bem, mas defensivamente... E assim, não tem, não vamos perder de pouco, hein, galera? Quando é pra perder, vamos arrebentar, né? Que arrisca, bota a zaga pra frente, deixa muito espaço nas costas, toma contra-ataque. Aí o time erra, toma um gol, principalmente no ano passado, né? O time tomava um gol, sentia muito o gol que tomava. E aí não conseguia reagir. E o Osório não tão pouco. As mexidas dele não adiantavam. Ó, mas ó... Seja bem-vindo, daqui a pouco a gente vai falar mais aí de tricolor, valeu, tá bom? Valeu. Vamos falar bastante aí de São Paulo, falar de todos os times de uma maneira geral, tá bom? 3284-7097, vamos aos primeiros ouvintes. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Chevrolet Onix. Passe na rede Chevrolet e veja as condições do carro mais vendido do Brasil. E BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser... Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Pronto, Speed! Os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos! Sai daí, Spark! Que filme é esse, desenho? Esse é o Speed Racer. Speed Racer. É verdade, Speed Racer. Speed Racer. Go, Speed Racer. Go, go Speed Racer. Go, Speed Racer. Go, Speed Racer. Go! Boa! Alô? Alô? Alô? Que porra de música é essa? Ó, tem um... Ó, é nóis. Ó. Ó. Todo mundo aí. É. Curtiu a batida. Ó. Gostei. Alô? Alô. Quem fala? Félix José Eustáquio. É o Eustáquio? Como é que você sabe, Bá? É nóis. Eita! Porra, velho. Olha, acho que o Bá mantém relações íntimas contigo, cara. É, inclusive, nóis. Encontrei com ele na arena ontem. Vocês se encontraram ontem? Sim. E você acha ele legal? Verdade. Não, Félix é gente boa. Gente boa? Então fala com ele aí. Então fala com ele aí. Ô, Félix, gostou da contratação do Cristóvão? Ah, mano, sinceramente acho meio fraco, né, assim, pelo que a gente já viu. Sim. Mas eu acho que agora é apoiar, cara, não tem muito o que fazer, não. Vamos apoiar até onde for possível. A gente sabe que a torcida, 3 derrotas já começa a pedir a cabeça, né, mas acho que agora não adianta muito ficar lamentando, não, cara. É, também acho, concordo contigo, cara. Já que tá aí, temos que apoiá-lo, né? Tem muito que ser feito, não. E com relação a esse time do Corinthians, cara, o Corinthians novamente ontem aí, ele venceu a partida, mas no primeiro tempo não convenceu não, hein, mano? Tomou um calor do Botafogo ali, meu irmão. Demora quase virando, né, mano? Sim. Demora quase virou o jogo. O Corinthians, ele tava com o jogo na mão, Domênico, tanto é que ele abriu o placar e tava administrando. Num contra-ataque, depois que o Corinthians fez o gol, depois do belo gol do Bruno Henrique, aí o Cássio acabou falhando, porque o cara pegou um chute bonito ali, pegou forte na bola, mas era um lance ali que o Cássio tinha o dever de defender. Acha, ah, certeza, Domenico, porque olha ele bate, lá, o único lugar que ele tinha pra bater era ali. Não, isso aí é o gol do Bruno Henrique. É o goleiro reserva, né, mano? Aí é diferente. Não, não é reserva, não. O Cássio e o Walter aí são titulares, velho. Os dois são do mesmo nível. Os dois são titulares? São. Os dois aí são do mesmo nível. É, então, querendo ou não, na hora que o jogador do Botafogo bate, o Domênico Gato, só tinha um lugar pra aquela bola passar. E a bola passou ali, entre a mão do Cássio e a trave. Então, eu achei que ele falou. Estranho, você sabe que não é estranho? É muito estranho. Em 77, quando o Corinthians foi campeão, os dois eram titulares, o Jairo e o Tobias. Mas também ele bateu Osvaldo Brandão, ali, o Brandão revezava jogo a jogo. Inclusive, no segundo jogo... O Tobias nunca foi goleiro, meu. No segundo no jogo... No jogo que o Corinthians perdeu pra Ponte, o segundo, que poderia ter sido campeão, o goleiro era o Jairo, não era o Tobias. Tobias joga de líbero, você não sabe nada. O goleiro, né? Como o Cássio, goleiro, ele não pode tomar um gol desse. Não, mas tudo bem, acontece. Passou mas... no meio da mão dele, né? Não, mas falhou também. E aí também. Quase que eles fizeram o gol, ó. Então, mas é que tá, logo na sequência, depois dessa falha do Cássio, eu não vou criticar, o Cássio, porque vida de goleiro é assim. Um dia o cara salva, no outro dia ele pode falhar e entregar uma partida. Mas depois que o Botafogo fez esse gol, o Botafogo cresceu na partida. Aí o Botafogo ganhou confiança e foi pra cima do Corinthians. O Botafogo já tava tentando ali, dentro do possível, das limitações que o Botafogo tem, não deixar o Corinthians jogar. Ele marcava bem e explorava sempre os contra-ataques. Aquele fraco, mano, o Botafogo? Olha, ah. Domênico, o Botafogo é perigoso. Ele tem um time fraco, mas ele tem dois jogadores ali que são complicados. Um é aquele Luiz Ricardo, que é o lateral que já jogou no São Paulo, que é lateral direito, que o cara é um foguete, velho. O cara é rápido e é um cara extremamente ofensivo. E um outro jogador que tem muita qualidade, é um cara que muita gente pega no pé e etc e tal, mas é aquele Sassá, velho. Esse Sassá do Botafogo, se você bobear com ele... Você acha que o Botafogo não cai, então? Olha, Domênico, é que é complicado para um time grande. Quando o time grande tá numa zona de rebaixamento e vive essa situação, como tão, o Botafogo, né, agora, tá vivendo, né? Tá. Tá na zona? Tá, lá, sim. Tá, sim. Ah, tá na zona? Então é complicado, porque você acaba potencializando, igual o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem time horrível pra estar ali? Não tem. O time do Cruzeiro, na minha opinião, é pra ocupar uma zona intermediária. Mas o time grande, quando tá naquela zona de desconforto, aquela zona de rebaixamento, pesa mais ainda, Domênico. Aí nada dá certo, velho. Aconteceu isso com o Vasco no passado, tá acontecendo isso com o Cruzeiro, tá acontecendo isso com o Botafogo. Dodô. Botafogo cai, Benjamin? Se não cair, o torcido do Botafogo tem que sair às ruas e comemorar. Mas tem muito time pior que o Botafogo no campeonato. Tô aí. Vendo, na tabela só tem três. Ah, na tabela aí, Domênico Gato, você pegar aí, por na exemplo, tabela, na tabela sim, o América e o Cruzeiro pior. Ô, Domênico. Mas não, todos mas... têm o mesmo número de pontos. Não, mas você tá pegando só a parte matemática, Domênico. Domênico. Não, eu sei. Eu te então falo você a pegar parte... Eu te falo... a parte estratégica. Não, é que você vai pegar no pé do Botafogo. Eu não tô pegando no pé, você... Tá assim. O Domênico perguntou pra mim, ele perguntou pra você, você falou que não cai, que o time é bom. Não, não falei que o time é bom, você ouviu falando que o time é bom, é que você desvirtua o que é dito aqui. Ele falou que tem alguns valores individuais. Eu falei que o time do Botafogo teria time pra ficar na Série A. O Sassá eu acho que é bom jogador. Algo mais? Não. Eu vou dizer um negócio pra você. Você queria alguma? Não. Nenhum? Não. O time do Botafogo é muito ruim. O Ricardo Gomes... O Ricardo Gomes... O Ricardo Gomes... O Cruzeiro, vocês acham que cai? O time é muito ruim. Não vai cair porque já vão mandar o português embora. Tem um papo lá que vão trazer, já estão trazendo o Mano Menezes de volta. Mas o time do Cruzeiro é muito ruim. Muito ruim. Mas o do Botafogo, mas o do Cruzeiro... Tem jogador ainda, pô. O time do Botafogo não tem. É um time, olha... Todo respeito à história, você não pode falar que o Botafogo é ruim, porque o cara vai falar, você está desrespeitando, Garrincha, o Didi, não está desrespeitando. É o time de 2016 é triste. É ruim mesmo. É triste. Mas eu acho o Coritiba pior que o Botafogo, acho o Vitória pior que o Botafogo. Santa Cruz. É, o Santa Cruz ainda tem uma dupla de ataque que pode ser que salve o Santa Cruz, o Keno e o Grafite, ali são bons jogadores. O Figueirense é pior do que o Botafogo, não é. Acho. Eu acho. O que, que é mais difícil hoje? Estranho. Você jogar com Figueirense lá em Figueirense ou com Botafogo lá em Botafogo? Figueirense é complicado. Landucci, o que, que é mais complicado? O Figueirense lá em Figueirense, não, ou Botafogo? Figueirense lá, ainda mais Palmeiras que toda pedido. Vez perde. Pedido. Não, toda vez que perde. É, não, pedido. Sim. Qual que é mais difícil hoje? Figueirense lá ou Botafogo lá? Hoje. É difícil, os dois difíceis, eu acho. Ah, precisa saber, olha aí, ó. Vai, vai, fala mesma, uma coisa. Mesmo grau de dificuldade, eu acho. Eu acho. Mas pra mim o Figueirense é muito mais difícil. Não, não, Botafogo tem mais camisa. Se for ver, tem mais camisa. Ah, gente, eu mas acho o time por time, pra mim, é tudo igual. O Figueirense hoje é muito mais forte. Contra o Botafogo do que contra o Figueirense. É isso mesmo. Sabe por quê, Domênico? Ah. O Botafogo não é um time. Primeiro que eles já não têm casa. Segundo, pra eles jogam em tudo que é canto. A torcida já não vai. Então, quando você pega um Figueirense, é mais encardido. Olha, gente, o Botafogo pra mim já caiu. Pra mim, o Botafogo já caiu. Que isso, Não, mas não é. Sabe aquele já caiu? Olha aqui, olha, eles têm 8 pontos. Domênico, você já viu esse time do Botafogo? Uma vitória leva o time. Você assistiu algum jogo? O Atlético Mineiro até a rodada tava na zona. Ele foi pro. Ah, Domênico, mas são times muito distintos. O Atlético tem perspectiva. Olha, tudo bem, mas tô dizendo, uma vitória já leva o time lá pra cima. Sim, lá pra cima não. O Botafogo vai ganhar. Vai ganhar, mas vai perder 6. Não tem jeito, cara. Infelizmente é muito bem ruim, Domênico. É um time ruim. Sem dinheiro, é um time sem condição de contratar, não tem talento, não tem. É. Olha, com relação ao Botafogo aí, velho, eu discordo. É um time fraco, Benji. Eu concordo contigo que é. Mas eu acho que se o Botafogo conseguir se encaixar, porque ontem, naquele jogo contra o Corinthians, eu vi qualidade no time do Botafogo, velho. Eu não vejo só. Tirou a foto, Benjamin, pronto. Defeitos. Snapchat. Eu não vejo só defeitos no time do Botafogo, não. É, o Corinthians é um time que, dentro de casa, Domênico, tem um aproveitamento muito bom. Tem um aproveitamento muito bom. E o Botafogo, ele conseguiu inutilizar o Corinthians no primeiro tempo. Ele conseguiu brecar as descidas do Marquinhos Gabriel. Ele conseguiu frear, talvez, ali os jogadores mais ofensivos do Corinthians, como é o caso do Fagner e o Wendel. Então o Botafogo, ele jogou bem o primeiro tempo. Teve chances de poder virar o primeiro tempo ali com 3-1 no placar. Mano, teve chances pra isso. Respeito a vossa opinião. O Botafogo não anulou ninguém. O Marquinhos Gabriel, no primeiro tempo, ele não conseguia acertar um passe. Mas justamente, minha marcação estava forte. Não estava. Ele errava bolas, até a torcida estava perdendo a paciência. Marquinhos Gabriel, que é bom jogador. O Rodriguinho pegava na bola, ele não acertava um passe. O Luca e Romero não conseguiam fazer nada, não conseguiam dominar a bola. Então, o mérito do Botafogo no primeiro tempo foi graças à ruindade do Corinthians no primeiro tempo. E a sorte do Corinthians, eu concordo, a bola na trave, o Neilton que vai fazer um gol e consegue chutar de canela para trás. Pô, no segundo tempo, o Corinthians deve ter falado no vestiário, gente, vamos jogar um pouco aí, porque senão tá doso. Vamos jogar um pouquinho, ganha dos caras. Ah, vamos jogar um pouquinho. Mas, ó, amigão, quarta-feira tem o Atlético Mineiro lá. É, jogo bom. E aí é um jogo complicado, velho. Porque o Corinthians ele tá com alguns desfalques aí, o Corinthians ele não terá o Balbuena. É, a dúvida é se o Wilson terá condições de jogo. Se o Wilson tiver condições, ele que vai pro jogo. Se ele não tiver, quem fará a dupla de zaga com o Iago será o Pedro Henrique, aquele garoto que vem jogando algumas partidas também. E o Cássio também se tornou uma dúvida, porque ele já tinha passado mal no treino de sábado. Inclusive, ele nem chegou a treinar. Passando mal por quê, mano? Ele tá com sinusite, Sombra. Ele tá com a sinusite muito forte. E ontem no vestiário, no intervalo, ele nem voltou também pro segundo tempo, porque ele passou mal ali. Acho que teve aí um desconforto, uma tontura ali. E o Kaique foi pro gol. Amigão, se você estivesse agora na pele do Cristóvão, como você montaria esse time do Corinthians pra frear Fred, Robinho, Casares, Marcos Rocha e aquele time que o Atlético Mineiro tem? É, vai ser difícil, viu, mano? Porque ontem, cara, eu concordo com o Benjamin que ele falou, o Rodriguinho e o Lucas, cara, os caras foram inoperantes. Assim, absurdo ver o que eles estavam fazendo. Marquinhos Gabriel, acho que quando ele resolve jogar pra frente, não resolve rodar e devolver a bola pra trás, eu acho que até ele é bem viável nesse caso. Agora vai ser difícil, mano. Se for esse goleiro, o goleirinho lá eu não senti muita segurança, até porque é um moleque, né? Acho que é uma responsabilidade, né, grande que ele vai assumir caso ele jogue dado errado. Os zagueiros também são moleques. Deu um pênalti que o Iago fez contra o Fluminense, totalmente juvenil. O bola já tinha passado, ele continuou segurando o Cícero. Então acho que assim, esse jogo com o Atlético, se a gente entrar com os dois zagueiros aí que estão previstos, mais um goleiro aí novo, eu acho que a gente vai sofrer, cara. Acho que um empatezinho lá com o Galo vai ser assim, bem-vindo. Ó, eu vou te falar, cara, com relação à escalação ontem, novamente o Carrilho lá acabou metendo o pé pelas mãos, velho. Eu acho que, por exemplo, a escalação do Rodriguinho eu também acho extremamente equivocada. O Rodriguinho é um jogador que, esse sim, não consegue acertar um passe daqui na porta do estúdio. Eu acho que deveria ter dado uma chance ou pro Camacho ou pro Maicon. E no ataque, cara, eu teria invertido o posicionamento que ele utilizou ali. Eu teria colocado o Romero pra jogar de lado de campo e o Luca de centroavante. Porque o Luca, quando entrou aí contra o Sport e teve que fazer a função de centroavante, ele foi bem, velho. Até que o gol de cabeça lá, quem fez foi ele. Agora colocar o Romero de centroavante, velho, por mais que tenha gente na mídia que defenda, tá louco, velho. O Romero tem 1,5 m. O Romero, se ele for pra Disney, Sombra, ele não consegue na metade dos brinquedos. O Romero não pode ser centroavante. Não dá, mano. O Luca faz melhor esse papel do que ele. O Romero não pode ser atacante. E o Romero não pode ser titular desse time do Corinthians. Mas o Romero é o artilheiro do Corinthians no ano. É pra você ver que alguma coisa precisa acontecer. O Romero não pode ser o artilheiro do Corinthians no ano. O Romero não dá. Ele, tudo bem, eu concordo com você. Às vezes ele faz uma jogada ou outra tal. Mas vou te falar, o Corinthians precisa contratar urgente um atacante. Tem mesmo. Tem muito time precisando contratar urgente. Mas o assunto em pauta é o Corinthians. Tudo bem, mas a gente não pode deixar de dizer que tem muito time querendo. Estou falando do Corinthians. Não vai de violência, é isso aí. A gente precisa contratar atacante urgente. Mas tem muita gente precisando. Concordo, mas o assunto é o Corinthians. Ô, Félix, um abraço pra você, Félix. Tudo de bom? Deixa eu mandar um abraço aí, Sombra, rapidinho. Manda aí de novo, né? Todo mundo vai ouvir tudo de novo. Fala. É que a rapaziada Cobra aqui. Manda um abraço pro Isacão, parceiro. Pedro Lopes aí também, um camarada, a gente tem na São Paulino. Um abraço pro pessoal da IMC lá. O Thiagão também, do Jardim Magdalena. Muito bom. Enfim, um abraço pra galera bacana aí. Pô, tá beleza. Bom. Obrigado. Boa universidade, um garoto. Vá, gente boa demais, hein? Opa. Valeu. Valeu pra casa, velho. Valeu, irmão. Valeu, um abraço. A gente tava falando aí do Botafogo. O Botafogo que terá alguns reforços, né? Vai ter o Camilo, que vem do Al-Shabaab. Aquele que era da... Né? O estranho. É bom o Camilo? Aquele cabeludinho lá? Não tem a menor ideia. Aquele que era da Chapecoense. Era o meia. Ah, bom jogador. Ah, é bom mesmo. Lembrava o Romarinho, velho. Ah, aquele cabelo... Não, o cabelo lembrava. Ah, opa. Tá. Cabeleira dele lembrava aí assim, aí contrataram o chileno, o Gustavo Canales e também o Rodrigo Pimpão, que vem dos Emirados Árabes Unidos. Ah. Quem lembra do Rodrigo Pimpão? O Pimpão era do Botafogo ou era do Vasco? Jogou acho que dos dois, não jogou? Acho que jogou no Vasco. Você acha que agora com... Eu me lembro dele no Botafogo. Você acha que com o Camilo, o Canales e o Pimpão, salva? Salva o quê? Salva do rebaixamento. O Benjamin tá descrente, mano. Tá muito descrente. Mas é que tá, eu acho que o Botafogo cai. Cara. Eu até acho que o Botafogo vai cair pelo fato de ser um clube grande, Benjamin, que quando tá ali... Você acabou de falar que não ia. Não, você não entendeu. É que você volta a dizer aqui, você deturpa o que você falou, tem talentos individuais, Botafogo não cai, tem camisa. Volta a falar aqui, não falei isso. Não falei isso. É, eu repito, não tem problema nenhum. Repete. É, só espero que você ouça agora. Vou gravar. É, o que eu digo é o seguinte, eu acho que o Botafogo ele cai, Benjamin, justamente pelo fato de ser um clube grande que tá ali, e quando você já viveu essa situação algumas vezes, como o Botafogo já viveu, de cair, subir, acaba gravando ainda mais. Mas eu acho que o time do Botafogo teria time pra escapar. É que, infelizmente, pelas circunstâncias e tudo mais, quando um time pequeno tá lá e fica na casa de rebaixamento, ele convive bem com a situação. É mais fácil pra poder escapar. Time grande, não. Já o Palmeiras, o Domênico, já pode escalar o Mina, o Yerry Mina, que veio do Santa Fé. É verdade, faz tempo. Né? O Santos, ó, e santistas que querem saber quem que o Santos pode escalar já, olha aí. Fabiano Nogueira, o Emiliano Vecchio, o Copete, olha aí, o Copete, tá vendo? São alguns reforços que já podem ir pro Santos. E no nosso São Paulo, estreando o Ninho, o Christian Cueva, que veio do Toluca. Eu assisti um jogo dele na Copa América, eu gostei do que vi, Sombra. Sim, se movimenta bastante, é bem rápido. Christian Cueva. O Cueva. Se mexe bastante bem rápido, ele é um pouco baixinho, né? Então esses baixinhos rápidos, estilo do Camilo, que era do Chapecoense que você comentou. É, bate bem na bola, sim, voluntarioso, acho que tem tudo a ver com o que São Paulo tá precisando. Ó, e só aproveitando a informação, que começou a sair em muito lugar aí da mídia que o São Paulo tava acertando com uma etal de uma empresa chinesa, que eu não vou nem falar o nome para não fazer propaganda, né? Mas olha, é tudo lorota. Foram pra China, mas não tem nada a ver com essa empresa que estão colocando aí. Acho que pra colocar essa empresa é só oportunidade de marketing ou pra querer criar factoids. Porque, ó, não tem nada, história zero. Tem uma conversação com uma empresa chinesa, sim, mas não tem nada a ver com isso que tá sendo propagado aí na internet. Nada. Então, atenção, torcedor de São Paulo, não caiam em lorotas. Estádio 97, de Energia 97 FM. Fala, Benja. Eu quero mandar um abraço pra galera do Churumes FC. Churumes FC, todo mundo ouvindo ao Estádio 97. O cara te adora, Sombra. Ah, é? Tá bom, então. Olha, vamos ver aqui mensagens através do WhatsApp da Energia. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é a Rúbia, Tricolor. E eu tô muito feliz aí com São Paulo. Quero saber de vocês, principalmente aí do Sombra, o que vocês estão achando aí do time de São Paulo, tanto pro brasileiro e para Libertadores, se temos chances de passar. Um beijo, adoro vocês, vocês são impagáveis. Ô, Rúbia, as chances de passar na Libertadores, todas, principalmente se o Maicon ficar. Lembra da música? Por uma Rúbia, de... não era? Los Ladrones. Los Ladrones. Só passar a informação aqui também. Los Ladrones, que é a banda que mais faz sucesso no Brasil hoje. Opa. E a cada dia mais ricos, novos voluntários. Estão tudo rico. Então. Por quê? Com essa música? Opa, disco de ouro. Só que eles roubaram o disco de ouro. É sério? E a cada dia mais voluntários querendo entrar nessa banda aí. Mas, ô Sombra, só passar a informação aqui também. O Iago, o zagueiro do Corinthians, ele foi detectado aqui também com problema ósseo. E é mais um desfalque para quarta-feira. Ou seja, a zaga do Corinthians possivelmente será composta ali pelo Pedro queijo, Henrique. E Romero. O Pedro Henrique e o Wilson. Bom, mas o Rúbia, agora para Campeonato Brasileiro, precisa reforçar, né, estranho? É assim, eu tenho muita dificuldade de me concentrar no Brasileiro sabendo que tem jogo da Libertadores em duas semanas. Homem. E se eu tenho dificuldade, mas e os jogadores que vivenciam, que sonham com o Morumbi lotado, que sabe que um título desse vai ser inesquecível depois de alguns anos sem troféu. Então, acho que o esquema, nesse sentido, acho que o Balsa está acertando. Está colocando quem dá para colocar, não força ninguém para não machucar. E vamos levando. Vamos levando. Pontinho fora, três. Vamos levando o gol, vamos levando. É. Né? É. Mais mensagens no WhatsApp da Energia. Boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é Danilo. Queria perguntar pro Sombra. Sombra, você acha que o Maicon cometeu um equívoco na hora do pênalti ali? Você acha que foi uma imprudência dele? Dá sua opinião aí, Sombra. Um abraço para todos. Meu nome é Danilo, de Diadema. Eu acho que São Paulo, para não dizer que é desculpa, acho que São Paulo nem merecia ganhar o jogo. Mas acho que foi uma maneira de compensar uma possível falta que podem ter achado no primeiro gol do São Paulo. Meio para compensação. Eu achei que nem pênalti foi aqui, sabe por quê? Ali para mim é pé alto. Pé alto é bola no chão, com barreira e chuta dali. É, dois lances. É isso, dois lances, é isso aí. E a bola de pênalti ali. A bola voou longe. Desculpa, eu vejo de outra forma aí. No entanto, não acho que São Paulo merecia ganhar o jogo. Jogou mal. Boa tarde, pessoal da Energia, aqui é o Everton de Osasco. Queria deixar uma sugestão no ar aí, ver o que vocês acham. É, do Tite já convocar para a zaga Maicon de São Paulo e Gil. Seria uma ótima dupla de zaga, né? O que acham? Valeu, parabéns pelo programa. Até mais. Responda, professor, responda pro Everton. Eu quero pedir respeito. Esse torcedor, ele não sabe o que ele fala. Eu mal cheguei no lugar e ele já tá, eu não assinei nada direito ainda. E outra coisa, eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu vou explicar rapidamente por que eu fui para a seleção. Por favor, explica. Porque... quer saber o porquê do Del Nero? Por quê? Eu tinha uma opinião e continuo com a opinião. Eu te respondo isso facilmente. Responda. Eu te respondo isso que uma vez que eu estava viajando de balsa, estava indo de São Sebastião até Ilhabela. Ah. Lá. E lá tinha um boliviano tocando uma flauta. Conversei com ele por 20 minutos, que é o tempo do trajeto, não sei se tu sabe. Não. Tem três tipos de balsa, que faz a 25 minutos, a 20 e a 30. Era um boliviano? Era tocando flauta. Sim. Tentando ganhar o dinheiro dele no Brasil tocando flauta numa balsa. Exatamente. Era isso, era isso. Lá Maior, ele tocava em Lá Maior. Eu tenho uma boa percepção de música, não sei se tu sabe disso. Inclusive até hoje eu comprei o CD dele na balsa. E antes de escalar eu fico ouvindo o CD dele pra me inspirar em qual a escalação que ele vai. Tá, mas o boliviano tava lá na balsa. Ele conversou comigo, ele falando espanhol. Ele é de uma família humilde da Bolívia. Você fala calma agora, né? Tá certo. Se tu quiser, eu posso gritar sem problema, não tenho medo de gritar. Enfim, ele mora, a família dele é de Bogotá, uma família humilde. Mas é Bogotá na Colômbia. Mas a família dele foi morar lá. Ah, entendi. Tu tá atrapalhando minha história. Desculpa, professor. Tu vai entender o porquê. Era uma família de traficantes. Quem sou eu pra corrigir o professor da seleção, É uma família de traficantes. Eles moravam em Bogotá, todos bolivianos, todos eles. Sim. E um dia todos foram presos, e ele tinha 10 anos de idade. Sim. E ele começou a costurar pulseira e tocar flauta. Saiu correndo de Bogotá até La Paz. Chegou lá. Conseguiu sobreviver de lá, foi correndo pra Ilhabela. Sim. E começou a trabalhar na balsa. É por isso que eu te digo, vai dar certo. O trabalho do Brasil, a seleção vai classificar e nós vamos seguir. O que tem a ver isso? Ele falou do Maicon e do Gil. Porra, se tu não consegue entender da onde eu tiro, o rapaz pobre, a família ficou presa em Bogotá. Não olha gritando por tráfico, pra mim não, se tu não consegue entender pra mim isso. Não aqui, hein? Eu digo não a olha você, pra mim gritando, não, a seleção hein? Vai classificar e eu vou convocar o Maicon. Tá bom. Tá certo. Mas Maicon, olha, não, hein? Vou te falar, mas Maicon e Gil é uma boa zaga também. Mas ó, discordo. É respeito. Eu discordo. Eu discordo porque eu quanto tinha, a parte se ele quiser... Gil? Sim. Puta, tira essa foto. Não, mas o boliviano tá na balsa, nossa, ele não quer ir embora. Eu discordo por parte do Gil, sim. O Gil é um grande zagueiro, Sombra, Mas a partir do momento que foi jogar na China, ele não tem como parâmetro aí um grande adversário pra ele falar que ele tá bem. Perde ritmo. Lógico que perde. Perde. Uma coisa é você jogar na Europa, por mais que você jogue num time pequeno, e você mostre qualidade, tá certo? Marcando grandes centroavantes, grandes atacantes aí, e conseguindo mostrar um futebol em alto nível. Qual que é o parâmetro do Gil na China? Não só pra ele, Renato Augusto também. É porque o oponente é outro. É isso que eu tô falando, Sombra. Então o Tite, eu acho que se ele quiser começar bem... no comando da seleção brasileira, ele já deveria dar uma machadada, tá certo? E cortar o mal pela raiz, pra impedir que novos jogadores que têm potencial vão jogar naquela porcaria de mercado chinês. Oh. Então o Tite deveria pegar e falar... Mas a hora que ele receber os caras e ver que os caras estão sem ritmo de jogo, você vai ver se ele não vai mudar de ideia. Não muda, não muda porque será tá contaminado. Mas tá contaminado, senhor. Mano, o Renato Augusto não tinha contratado 3 caras pra treinar com ele mas lá? Mas independe, então, man. Independe. Ele até pode estar bem fisicamente, mas o parâmetro, tá certo? O adversário que ele tem do outro lado é ridículo. É ridículo. Você pode estar com a parte física bombando. Lógico, mas você joga contra o vento, do outro lado aí que não é ninguém, velho. Como é que você vai jogar? Hoje, hoje pegar o Equador, olha que ponto chegou o Brasil, hein? É. Mas se você pegar o Equador lá no jogo lá... Já não é certeza que vence. Não, não tem nenhum time chinês que é 1% do que é o Equador, bacana. É verdade. Ô, Benjamin. Pois não? Qual que é a nota que você dá pro filme Titanic? 0. Não, não pode ser. Zero. Você é ganhador de prêmio. Você me perguntou. Não, tô perguntando. Tem que eu pensei que você fosse um pouco mais. Esse filme é lindo. O filme. Primeiro que eu não gosto de filme, que eu já sei o final. Mas o filme eu já saí que o navio vai morrer. Não, mas o legal é você ver toda a história. Aquela música do Titanic. A história do Jack com a Rose. Ah, aquela música do Titanic é um. É boa a música. Pô, mas você me perguntou. Se fosse Jacó no lugar de Jack, ele ia falar que era do Cacete. Não, não é. O Jacó e a Sarah se beijando no navio. Nossa, baita história. E você devia gostar do filme. Sério? Nem um, dois, três. Pra mim, zero. Não fui no cinema. A única parte que você gostou foi do Iceberg. Não fui no cinema, não vi na televisão. Esse filme é lindo. Filme chato, triste, mórbido e a música é um pé no saco. Olha a música aí da flauta. Eu com essa flauta, olha, o boliviano não quer embora. Eu e a Domênica, a gente brinca de Titanic em casa. E quem toca a flauta? Ah. Não é. Ó, eu a vou te falar. A mãe dele. Ó, a sua sogra. Ó. Quem tirou a foto pelada lá? Pera aí, deixa eu contar a nossa história. Pera aí. Que história, o Cátia? Tô vendo o filme ali. Conta. O filme é bom pra caramba. Deixa ela falar. Eu me visto de Titanic, eu tenho a fantasia de Titanic. Ah, é? E como é que é? E o Domênico é o quê? É o iceberg. É o quê? E aí você bate no iceberg e afunda? Aí eu vou de ré. Fala da tua mãe, a Domênica. Ele fala, bate que eu vou te arrebentar. Mas quem entra? É o navio que entra no iceberg ou o iceberg que entra no navio? É o iceberg pontudo, né? Ah. Aí o navio rasga. Vou falar já o pontudo. O iceberg rasga bem gostoso o navio, ó. Você é? Eu não sou, não. É? Você está equivocado. Você não sabe da minha história, você me respeita. Você é. Aí como é que faz o barulho? Mas assim, ó, a batida, porque é uma... O iceberg é forte, né? Faz assim, ó. Oh! Você é. Não sou. E às vezes vocês fazem. Vocês repetem aquela cena da proa, você e ele? O clichê faz, é uma coisa linda. Mas um parece que gira que nem estrela, né? É, e eu fico pegando no manche. De modo que o manche passa por baixo até a frente. Com essas declarações, você é. Eu não sou, não. É. Você não conhece a mistura, você respeita. Não, eu acho que é, ué. Vamos trazer mais mensagens através do aplicativo da Energia? Ou melhor, através do WhatsApp Energia? No oferecimento do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Ah, você merece o Extra Gol. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Quem tá falando aqui é o Fábio do Ipiranga, Fábio Vidal. Queria perguntar pro Dodô. Dodô, o Palestra, nosso time, o que você acha? Você acha que a gente precisa de um centroavante? Ou do jeito que tá bom? Um abraço a todos da mesa. O jeito que tá bom e nós vamos ganhar e vamos ser campeão. O Palmeiras precisaria hoje, no meu ponto de vista, um meia. Mais um meia. Sempre falei isso. Um meia e se pudesse contratar ainda, um outro zagueiro muito melhor, um bom. É os dois caras que precisariam. Essa música dando uma brisa, não tá, velho? Minha coisa. Olha, velho. Ela entra no tímpano, meu. Vamos lá, mais mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Boa noite a todos aí da Energia 97. Um prazer falar com vocês. Meu nome é o Arley, aqui da Zona Sul, Campo Limpo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais a respeito da contratação do Cristóvão, certo? Na minha humilde opinião, como corintiano que sou, eu acho que foi uma boa contratação. Sai um pouco dessa mesmice que o mercado impõe pra gente. Eu acredito que vai fazer um bom trabalho. Gostaria de dar a opinião de vocês. Benja. Repita a sua opinião. Eu não teria. Mas essa pausa não falou tudo, sério. Fala a verdade. É uma porcaria, é ruim. Não. Nunca ganhou porra nenhuma, é ruim. Não, fala a verdade pro torcedor. Peraí, eu não falo que ninguém é porcaria. Eu não teria trazido. Ruim. Eu não teria trazido. Agora, já que veio... Agora ele vai citar o Oswaldo de Oliveira, né? Não vou. É ruim, essa é a verdade. O cara é ruim. Não vou, eu não nunca vi um. Eu ele nunca... não é esse Cristóvão é comum, não é. Olha aqui, ó. É mais um, eu nunca vi um trabalho. É comum, não é treinador pro Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras, pra time grande. Não é, no meu ponto de vista. Eu nunca vi um trabalho que o credenciasse a ser treinador do Corinthians. Isso é uma coisa. Então agora, fala, não é. Agora, o Tite, quando. Agora já veio, tem que torcer pra dar certo. Sim, vamos torcer. Agora, não, mas eu vi até. Até Gilson Kleiner eu vi. Tá melhor que isso tudo. Isso era pra furar. Em 2010, quando o Corinthians trouxe o Tite, também a torcida não queria. O Tite deu certo, agora eu vou fazer então, o quê? Mas pra, é o meu ponto de vista. Eu não teria contratado, se é isso, eu não teria sugerido. O meu ponto de vista é assim, ele, Oswaldo, tudo ruim, fraco demais, não dá. Agora, já que é pra contratar Cristóvão, trouxesse qualquer que tá começando que é melhor. Ah, não acho. Ah, sim. Quem? Não acho. Sim. Fernando Diniz, não segura o Rojão. É. Mas é melhor que o Cristóvão vai segurar. E o Cristóvão vai segurar. Já dirigiu o time grande. O Cristóvão vai segurar a onda? O Cristóvão já pegou o Flamengo, não. Fluminense. Mas não segura a onda. Se o Corinthians começar a perder 3, 4 seguidas, não segura uma a onda. Vantagem, já passou por time grande, velho. Uma vantagem que eu vejo do Cristóvão, pelo menos, é que ele jogou no Corinthians. Ele sabe como é que é a brincadeira lá. E já marcou gol no Porco. Então, isso credencia o cara, Benjamin. Eu nem lembro nosso, dele. Para, então fica com ele aí. Vocês estão gostando? Gosta dele, ué. O Cristóvão é o cara, é o novo Guardiola. Vamos ver. Não é questão mais de gostar. Não, que vocês estão achando. Eu acabei de falar. Quem falou que agora você vai de torcer? Mano, aqui, Guardiola. Peraí. Eu acabei de falar que eu. O discurso vai pelo ralo? Peraí, o que o Guardiola ganhou quando assumiu o Barcelona? O que tinha ganhado o Guardiola? O Guardiola era uma aposta. Eu acabei de falar aqui que eu prefiro. Pera só, o que tinha ganhado o Guardiola? Mas acabei de falar pra contratar o Cristóvão é melhor. Ir para uma aposta. O Cristóvão pode ser o novo Guardiola. Mas o Cristóvão é uma. Mas eu acabei de falar. O Cristóvão pra é uma aposta. Para contratar o Cristóvão. Que aposta? Lógico que é uma aposta. Aonde tem aposta? É uma aposta. Esse cara já dirigiu o Vasco, já dirigiu um monte de time. O Vasco foi que ele foi bem. A aposta é Fernando Diniz, meu amigo. Que aposta essa aí? Que aposta? Mas é uma aposta. A aposta é cara que tá surgindo agora. Isso Fernando é uma aposta. O Fernando Diniz precisa comer muito arroz com feijão. Cristóvão já dirigiu vários times aí, não deu certo, nunca ganhou porra nenhuma. É que nem se apostar num cavalo que, apesar de não ser tão velho, nunca ganhou uma corrida. Sombra, cavalo velho que não deu corrida. O Domênico não entendeu, eu acabei de falar, eu não teria trazido. Não, mas você eu. Agora, o que eu tô só falando é o seguinte, veio, não, mas apoiar, eu falei, tem que você. Vocês têm que apoiar mesmo. Agora, quero falar com você que ainda não conhece o seguro residencial HDI. Preste atenção, porque vale a pena, hein? Sabe aquelas coisas inconvenientes que sempre acontecem em horas mais inconvenientes ainda? Tipo micro-ondas que queima quando você queria fazer uma pipoquinha, pneu de bike que tá furado quando você ia sair para pedalar, essas coisas? Pois é, para inconvenientes assim, a HDI criou um serviço que é o máximo da conveniência, o HDI em casa. O HDI em casa conserta eletrodomésticos e tem até cobertura para peças, ao contrário de outros em que você paga isso à parte. Só bike quebrou? O HDI em casa resolve. De pneu furado a corrente quebrada. Ah, quebrou longe de casa? Você precisa de transporte? O HDI em casa quebra essa também. E tem muito mais! Danos elétricos, rompimento de tubulações, dedetização. O pacote de coberturas é enorme. Tem até serviço de pet. Quer saber mais? Fale com seu corretor sobre o HDI em casa. Porque para resolver os problemas na sua casa, HDI também é de bate-pronto. Vamos a mais ouvintes no 3284-7097. Lembrando antes, porém, que está rolando o pedágio Estádio 97 Sem Parar no Posto Shell, Avenida Domingos Odália Filho, em frente ao Super Shopping Osasco. Tá lá o Bernardo Veloso. Bernardo vai aguardar você lá. Tem presentes da energia. Muitos entrarão no ar ao vivo com a gente. Então, pedágio Estádio 97 Sem Parar no Posto Shell, na Avenida Domingos Odália Filho, em frente ao Super Shopping Osasco, tá bom? E lembrando, quem tá lá hoje é o Veloso e você vai poder aprender a usar o seu Sem Parar, como que funciona o Sem Parar, todos os benefícios do Sem Parar e, de repente, até instalar o seu no seu carro, tá bom? Vamos lá, ouvintes no ar, oferecimento de Chevrolet Onix. Passe na rede Chevrolet e veja as condições do carro mais vendido do Brasil. E HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Alô? Alô? Quem fala? Oi, Alexandre, tudo bom? Alexandre? Isso. Fala, Alexandre, tudo tranquilo, meu velho? Tô tranquilo, e você? Tudo jóia, graças a Deus. O boliviano não quer ir embora. Tu viu o quanto eu acrescentei com a minha história, programa? Você tem que falar isso. Leva o boliviano embora. Vou levar. Ah, vai ser meu massagista. Ô, meu velho, manda o nome completo. Ok, Dodô, vamos lá. É Alexandre Batista Aquaroli. Aquaroli. Aquaroli. Oh, lembra daquela música? Aquaroli do Brasil. Brasil. Meu Brasil. Meu Brasil, Brasil. Essa música, Aquaroli, Aquaroli do Brasil. Ari Barroso. Puta, essa flauta é chata, hein, meu? Porra. O boliviano não quer ir embora. Tá frio, ele não Nossa quer ir embora. Senhora. Traz, como diz o mano. Pô, traz um overlock aí, velho. Oh, quantos anos você tem, meu velho? Oi? Doutor, grande prazer falar com você, meu amigo. Oh, que isso, prazer é nosso aqui, meu velho. Eu sou amigo de um grande amigo seu. Você vai amigo de um grande amigo meu. Domênico não tem amigo? Tenho vários amigos. Opa. Doutor, gente boa, cara. Opa, é nóis, velho. Quem é? Você vai lembrar dele Vamos agora, ver. Felipe Montrose. Oh, grande Felipão. Felipão? Felipão é gente boa demais. Gente boa, você que fez a festa do casamento dele. Exatamente. Ele casou? Ah, então não é amigo, é cliente. É, não é amigo, é cliente. Não, amigo. O negócio é dinheiro. Não, senhor, nem cobrei. Mas você fez... não cobrou? Amigo, não, senhor, é meu amigo, como vai cobrar? Amigo, amigo cliente, mesmo, cara. Gente boa demais. Mas o Domênico, quando ele vai em festa que ele não cobra, ele leva um pacote dele que é de uma estrela. Só a música ruim. Não, senhor, então pergunta pra ele aí. Ele toca no pendrive. Quando a festa é de graça, a música é ruim. Muito pelo contrário, a festa é a mesma. É, exatamente. Não. E outra coisa também, eu sou DJ, claro que eu não me comparo com você, Dodô. Não, que isso, velho. Graças a você que hoje eu às vezes em quando faço uma festinha e tal, porque eu me inspirei em você e não falei tudo do Ricardo Guedes. Concorrente. Muito obrigado. Roger Guedes. Eu tô muito abaixo dele, viu? Isso, não, Ricardo todos Guedes, estamos que Deus o tenha. Ricardo véio. Guedes, não, que, o Guedes o cara era gente boa, velho. Ricardo Guedes era bom demais, cara. Foi dia 14, fez 6 anos da morte do Ricardo. Já? Exatamente, já? É isso mesmo. Verdade, isso, mano. Puta, até hoje eu não acredito que o Guedes morreu. Esse era sangue bom, esse mano. Era gente boa, velho. Gente boa demais. Tricolor de coração. Aonde? Tá louco? O Guedes era corintiano doente. Vocês não sabem o carinho. Eu discutia muito com o Guedes aqui. Vocês não sabem o carinho que ele tinha pelo São Paulo. Gente, no roxo. É um grande prazer estar falando com vocês. Acho que é a primeira vez que eu falo com vocês, tá? Eu já fui na rádio aí duas vezes com o meu amigo Felipe. O Domênico é gente boa, o mano é sensacional. Beijo valeu, a mim, todos vocês, tá? O meu filho tá aqui do meu lado, ele adora o Bolsonaro. É, mas é isso, a criança. É, gosta do cidadão que é tranquilo. Qual o nome dele? O nome dele é Nicolas. Ô, Nicolas, um grande abraço a você. E sem encostar no coleguinha homem, tá ok? Vai pegar as menininhas. Tem que ensinar desde pequeno. Né? É isso aí. E se fizer bobagem, dá um sopetão na orelha dele, mas assim, pacificamente, só pra ele aprender, tá ok? Ô, meu velho, quantos anos você tem, cara? Eu tenho 37. 3.7, né? E o bairro que mora? Vamos ver se o Dom acerta meu local aqui. Vamos ver. Vila Arcádia. Olha, lembra da Arcádia, a banda que era dos caras do Duran Duran? Duran Duran, é. Election Day foi a música de mais sucesso, acho que é a única. É. Mas nada supera. Mas nada supera Duran Duran. Duran Duran é uma das maiores bandas dos anos 80. Mas olha, Duran Duran é sensacional. Se é o que eu conheço, é ali, quer ver? É bairro sem música. Sou punk da periferia. Fala direito. Sou da freguesia do ó. Ó! Aqui com vocês! Fala direito, velho. É o que eu conheço. Você é o GPS em mim mesmo. Eu, cara. Graças a Deus, velho. Deus me deu esse dom. Obrigado, senhor. Tá bom, e o time aí? Bom, eu sou do todo poderoso Timão, né? Chupa aí, Domingo. Eu vou urinar. Faz na calça mesmo, aí você vai usar a fralda. Aliás, usa a fralda e uma rolha. Gosto de você, beijo, amorzinho. Ah, é por isso, não tem briga de torcida. É todo mundo. É vai todo comer. Mundo com o irmão, né? É isso aí, é igual Inglaterra e Rússia, lá os ingleses e os russos lá na Europa. Eles são amiguinhos? Não, eles são tudo da paz. É. Eles foram pra França pra curtir, pra fazer turismo, pra torcer na paz, né? É, então. Assim como aqui, lá também tem. É, ô amigão. Mas é punido. Pois não. É nada. Falaram que ia eliminar a Rússia da Eurocopa, eliminaram porra nenhuma. Ô amigão, o Cristóvão Borges foi apresentado no lugar do nosso dignífico. Tá certo isso daí? Gente? Digníssimo. Digníssimo. É uma mistura de digníssimo com magnífico. Magnífico, digníssimo. É o dignífico Tite. O nosso querido Tite, velho. Como substituir um santo, velho? Como substituir um semideus? Porque o Tite, ele fez uma história no Corinthians. O Tite tá ali numa. Talvez uma. Num pedestal, velho. Podemos colocar o Tite num pedestal. Né? É, agora o Cristóvão Borges chega com o objetivo aí, talvez, de conseguir manter o trabalho que o Tite vinha mantendo. com uma equipe limitada, velho. Como ele vai fazer esse milagre, cara? Olha, é assim, tem que acreditar, por quê? Porque o Tite, quando veio pro Corinthians, ele veio também desacreditado, ninguém conhecia ele, entendeu? Então, assim, tem que dar tempo ao tempo. Eu particularmente, cara, que eu preferia outros técnicos aí, né? Mas eu tenho fé que ele vai manter a mesma filosofia do Tite. Enfim, eu acho que os jogadores vão conversar com ele. É claro que não vai ser assim, noite pro dia que ele vai ser campeão do mundo, Libertadores, enfim. Sim. Vai levar um tempo ainda pra isso. Mas eu boto fé assim, cara. Acho que acreditar, ele tá lá. Então vamos acreditar, não vamos criticar o cara não, né? Vamos dar um tempo pro cara trabalhar direitinho, enfim. Mas vai dar tudo certo, sincero, eu tenho certeza disso. Tomara, também aposto nisso. Mas, ô amigão, quando um treinador é contratado, a primeira atitude dele é sentar ali com o presidente e sugerir alguns reforços, pedir alguns jogadores. Se você estivesse na condição hoje do Cristóvão Borges, o que você pediria pro presidente do Corinthians, o Roberto Andrade, aí? Você falava, ô presidente, precisamos de quantos jogadores? Abramovich, o que você acha? Não, mas aí tá fora do padrão, né, mano? dentro do que dá pra buscar no mercado nacional aí, você acha que quais posições do Corinthians precisam de reforço? Olha, na minha opinião, mano, eu acho que ele precisaria de um outro zagueiro muito bom ali, porque o Felipe vai fazer muita falta, né? Assim como o Gil faz até hoje. Um atacante com camisa 9, eu acho que seria essencial, e um cara no meio de campo pra pensar, porque o Marquinhos Gabriel... E como você fala aí, e o Camisa 10, que eu esqueci o nome dele agora, eles são muito bons. Mas... Giovanni Augusto? Isso, isso. O Giovanni, tem o Guilherme, Giovanni, que tá ali também Giovanni na Augusto, posição. Exatamente. Ele é muito bom, só que assim, não é um cara como foi o Renato Augusto, o Jadson no ano passado, entendeu? Então eu acho que são, como você mesmo diz, eles são protagonistas, não são jogadores para decidir uma partida importante. Ô, mano. Oi. Mano e Alexandre, ouvinte. Pois não. Eu vejo uma informação no UOL dando conta que o Luxemburgo teria se oferecido para ser técnico do Corinthians. Segundo a matéria, diz que o Luxemburgo teria realizado contatos com o ex-presidente André Sanches a respeito da possibilidade. Né? Mas não rolou. Você gostaria do Lucha novamente no Coringão, amigão? Não, eu acho que não. O Luxemburgo já fez o papel dele. Ele é um cara muito bom, estrategista. Ele entende de tática, de futebol. Mas eu acho que já passou, né? Acho que tem que dar oportunidade para novos nomes aí. Tudo bem que o nosso técnico já não é um cara assim tão novo, né? Já participou de outros clubes aí. Mas eu acho que já passou, já foi. É um medalhão. Acho que já teve seleção brasileira, Corinthians, Palmeiras, Santos, enfim. Acho que só não treinou São Paulo, se não me engano. Não, é o sonho dele. É o sonho dele, exatamente. Mas assim, cara, eu acho que já passou. Mano, Menezes, esses caras aí são todos medalhões. Eu tô confiante no nosso novo treinador agora. Eu acho que vai dar tudo certo. Eu não sei se nós seremos campeões. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que será o Palmeiras ou o Inter, né? Mas eu acho que a gente consegue pelo menos uma quarta colocação, uma terceira colocação aí. Acho que até o final do ano a gente vai ter muitas alegrias aí, com certeza. E o Benji, o que você pensa? Eu vou dizer um negócio pra você, que eu achei algo que eu achei que jamais diria. Eu nunca neguei que eu sempre fui fã do Vanderlei. Pra mim, Luxemburgo é um monstro, treinador, monstro. Mas não queria, não. Luxo acabou, né? Não véio? Queria, não. E vou dizer mais... Acabou? Não. Luxemburgo acabou? Eu não vou falar acabou, porque eu acho um termo muito pesado. Acabou. Não sei, acabou. Ah, eu acho. Amanhã ele pode pegar um clube aí e voltar a ser o Luxemburgo. Não sei. Acabar é pesado. Mas eu acho que o modo de trabalhar do Luxemburgo hoje... não cabe mais no futebol brasileiro. O futebol brasileiro não pode mais ter treinador que chega querendo assumir desde a grama do CT até fisioterapeuta, o manager, ser isso, ser aquilo, ser o dono. Isso é uma grande piada, né? Não, eu acho que teve uma época que até pode ter funcionado hoje, eu não acredito. Esse negócio de técnico manager que manda em tudo, isso é uma grande piada no futebol brasileiro. Eu acho que hoje. No Corinthians, infelizmente, não caberia pro Luxemburgo, não. Que acabou no... Como eu não vejo hoje o Luxemburgo dirigindo um Palmeiras, não vejo o Luxemburgo dirigir um Grêmio. Eu também não vejo o São Paulo, dirigir, não. O Luxemburgo dirigindo o Flamengo. O Luxemburgo não, hoje não dirige mais nenhum clube grande. A gente fala dos times que ele já dirigiu. Acabou. É que o São Paulo, em algumas vezes, até se manifestou como instituição, assim, né? Quem dirigia falava assim, aqui jamais. Agora eu vou dizer igual pra você. Você pergunta... Você gostaria, estranho, do Luxemburgo em algum dia? Socorro, de jeito nenhum. Mas você... Porque o problema do Brasil, dos técnicos, na minha opinião, hoje, é que eles não estão acostumados a estudar. Assim, técnico, na minha opinião, tem que gostar de estudar. Por isso que eu gostava tanto do Osório. Quando o cara chegava e dava estatística de efetividade de escanteio. Ou eu, quando o Osório falava, por exemplo, que depois de fazer um gol, a chance de você tomar um gol é 50% maior. Ele só precisa estudar mais as estatísticas de como não levar gol. É, eu tenho um detalhe aí. Não, mas isso que você está falando é o que o, é o que o... pelo que eu vi, um dos motivos que trouxeram o Cristóvão. E segundo os caras, o Cristóvão é um estudioso também do futebol, igual o Tite. Pode ser uma virtude. O problema é que às vezes o cara estuda errado e não dá certo, né? A impressão que eu tenho... Vocês repararam aqui, gol de cobrança de escanteio é raridade? Não, atualmente... Que é uma perda de tempo ficar cruzando na área. Ué, geralmente não sabe bater o escanteio. É melhor tentar sair jogando com a bola ali na linha de fundo. Gol de escanteio é raridade, gol de falta é raridade. É lógico, não sabe mais chutar a bola. Eu acho que é uma bobagem. Escanteio tudo rasteiro no primeiro pau, vai fazer gol como? Os caras, você não contém mais, assim... Você fala assim, olha, cada cinco cobrado, um entra, mas não é essa a estatística. Não, é bem mesmo. Eu acredito que isso... Sabe por que é? Eu acho, né? E isso aí a culpa é lá de baixo, é da base. Pode ser. Pra mim é igual o vestibular, meu. Não adianta, cara. Se você não fez um bom colegial, você não estudou, cara. Nossa, agora você deu uma pontada no RG, uma facada nele agora. Por quê? Não, nada. Só não queria entrar. Bom, não, não adianta você querer fazer um bom cursinho. Já não dá mais, já é tarde, velho. É. E o futebol é a mesma coisa. Os moleques vêm da base lá embaixo, os caras já. Pô, entrevistei o Hernanes esse fim de semana. O Hernanes contou um negócio. Pô. E falou o seguinte, quando eu comecei a jogar, eu era tão obstinado a ser um jogador de futebol, que eu aprendi a chutar com a perna esquerda, porque eu sou destro, igualzinho eu chutar com a direita, porque eu falei, meu, um jogador tem que saber chutar com as duas. É isso aí. É, mas não é óbvio. Por que que me ensinaram ele isso? É um negócio tão básico. Assim, o Neymar falou isso, mas né? Se não fosse na base... talvez se não fosse da vontade dele, talvez ninguém insistisse. Sábado, mas olha só a sombra. E sábado, só pra te falar, olha que coisa maluca, eu fui ver um treino do meu filho pequeno, que tem 6 anos, de futebol, e ao ver do treino, o técnico começou a falar, agora nós vamos inverter o lado pra vocês aprenderem a chutar com a esquerda. Você vai investir nele como jogador? Não. Falei, olha, cara, empresário, mas você vê, como é que o professor de uma escolinha de brincadeira fala, vamos chutar com a esquerda, e os caras aqui não fazem. É, mas aí tem que fazer. Mas eu lembro, mas que o Neymar na Copa, ele comentou em alguma entrevista alguma coisa sobre o trabalho de base ser mal feito. E aí foram perguntar pro pai dele, o que aconteceu, como é que eram os treinamentos lá na base do Santos, hein, que é uma base boa pra caramba. E o pai do Neymar comentou que em algum jogo específico, no treinamento com o Neymar, a bola caiu pro pé esquerdo e o Neymar bateu com o pé esquerdo pro gol. E o chute não saiu tão legal. Saiu meio fraco, né? Aquele chute de pé esquerdo de quem não tá tão habituado. Isso aí, bexiga. E aí o treinador lá da base corrigiu o Neymar e falou, olha só, o seu pé bom é o pé direito. Quando cai pra esquerda, puxa pra direita e bate. Então, ensinou errado. Ensinou errado. E o pai do Neymar achou um absurdo e falou pro Neymar na sequência. Ah, você tem que chutar com a bola no pé que cair. Não tem essa de esquerda, direita. O pai do Neymar... Desde aquela época ele já desautorizava o treinador. Não, o pai do... Mas aprende errado, mano. O pai do Neymar tá coberto de razão. Tá certo. O pai do Neymar não foi bom jogador bom, mas foi jogador. É óbvio que se a bola cai na perna esquerda, ele tem que tentar chutar igual a direita. Só que pra isso, só treinando. Isso aí. Ô, Alexandre, grande abraço pra você, obrigado, continue discotecando, tá bom? Posso fazer, deixar uns abraços e fazer um merchan? Maior. Quantos abraços são? Então, deixa eu falar. Rapidinho, né? Eu quero deixar um beijo pra minha esposa, Glauciane, meu filho que está aqui do meu lado, a minha família Quaroli e meu amigo Felipe Montrose, tá? Boa! E a todos aí, em especial pro Dodô, que sou seu fã, Dodô. Obrigado, meu velho, é nóis. Obrigadão mesmo. E eu queria fazer um merchan. Faça. Só a Bozzano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você levou um kit aqui do desodorante Extreme, tá bom? Obrigado, viu? Kit top, hein? Obrigado, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Obrigado. Sucesso, eu sou fã da energia, tá? E eu adoro música eletrônica. Um beijão pra todos aí. Sucesso, boa, gente. Muito obrigado, valeu, cara. Meu. Obrigado. Valeu. Muito gentil e educado você. Um abraço. Muito bacana, meu. Obrigado, mano. Muito parece corintiano, né? Valeu. Que chupa, valeu, porra. Tchau, valeu, velho. Valeu. Boa tarde. Que é Carriel Jardim Ingá. Beija, pelo amor de Deus, Cristóvão Borges, ninguém merece. E aí, mano, me ajuda aí, mano. Pra quem tinha Tite, velho. Agora, Cristóvão Borges. O que que esse cara ganhou, mas até agora, como técnico? Pelo amor de Deus. Um abraço e vai, Corinthians. Fala aí, Sombra, beleza? Cara, acho que a gente tem mesmo que dar uma força pro Denis, velho. Porque tá indo bem, tá indo esse... Nesse campeonato brasileiro agora que ele tá sendo exigido, tá levando normal aí, acho que não vai ser problema pra gente ele não. E tem corneta pra caramba, hein? Um abraço, Renato Selmer, de São Caetano. Boa, Selmer, esse é o WhatsApp da Energia 97 FM, mande a sua mensagem, tá bom? Vou falar aqui mais uma vez o número, o cara aqui da produção vai me matar. 94-353-0150. 94-353-0150. Esse é o Estádio 97, no oferecimento de Bozano, mano. Opa, isso aí, Sombra, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Se liga só, Domênico Gato. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é top demais, cara. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Você vai para academia de manhã, se não der tempo de tomar banho, você vai pedalando até o seu trabalho, fica o dia inteiro no trabalho. De noite você vai levantar o braço ali no metrô, você vai estar cheiroso, velho, porque você nunca mais vai feder na tua vida, tá bom? Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, vai te dar muito, vai te dar muito mais proteção. Domênico Gato, teve um relato de um soldado que lutou lá no Iraque. Sim. Ele passou o desodorante Bozano Extreme quando ele saiu dos Estados Unidos, ficou lá o mês inteiro guerreando e voltou cheiroso pros Estados Unidos. Você tá brincando, sério? É lógico, meu amigo, esse é top demais. Ó, nesse mês, ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ele vai levar um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Esse é top demais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Informação aí pro torcedor santista é que não é certo ainda que o Lucas Lima jogue na próxima partida contra o Fluminense. Bom, pensei que você ia fazer uma promoção de Jazigo agora. Que maldade. Não é verdade, é? Que maldade, olha só. Que piadinha, hein? Clichêzinho, hein? Respeita o Santos aí, pelo amor de Deus. É, então. Que mais? Então, o Santos, o Lucas Lima hoje até treinou, mas ainda não é certo que volta. O Gabigol deve jogar. E também treinou o Rodrigão, um jogador que veio, acho, da Campinense. Ótimo centroavante. Bom. Vai, ó, evidente, você vai ver. Vai encaixar com os meninos da Vila. E agora, ó, eu já tô projetando aqui, ó. Tá rindo do quê? Nada. Tá assistindo algum vídeo aí no YouTube? Que é? É, tô rindo. É tonto agora, ó. Rindo da tua cara. Projetando a liderança em 5 jogos. Que liderança, pá. Você vai ver. Luta aí pra não cair, olha lá, filho. Santos e Palmeiras já jogaram nesse isso turno ou não? Você conhece, né? Não, ainda não. Não, já, hein? Tá perdido aí, rapaz. Acho que não, hein? É, foi o Palmeiras e Corinthians. Ah, a mesma coisa. Não jogaram ainda não. Falou, o Palmeiras e Santos falta jogar. Jogou Palmeiras e São Paulo e Corinthians e Palmeiras. Então deve ficar mais pro fim do primeiro turno, Santos e Palmeiras, né? É, vai ser ali o jogo que a gente vai roubar a liderança. No fim de semana Santos, tem São Paulo e Santos. Evidente. Aí. Era informação, aliás, Santos lembrar, e São Paulo, vai ser no Pacaembu. É mesmo? É. E de volta vai ser no Pacaembu, Sombra? Lá, os dois jogos no Pacaembu. Eu não entendi isso aí, não. Algum torcedor entendeu? Foi um acordo das duas diretorias. Mas qual é a vantagem pro São Paulo jogar no Pacaembu? Ah, tá com medo já, né? Tá tremendo todo aí. A vantagem também. Ué, pelo fato de não ter que jogar na Vila. Pra não descer. Não, mas o jogo no Morumbi é muito mais importante do que um jogo do Santos no Pacaembu. Tem muito torcedor de São Paulo puto com essa história aí de São Paulo. Isso não faz o menor sentido. Mas ia ter que jogar lá em Santos, gente. Não, tudo bem, mas preferia que jogasse em Santos, mas queria ter o jogo do mando. Eu, pra ser sincero, Domênico, eu não tenho essa... Não tem uma opinião formada. Qual é a diferença de jogar no Pacaembu, Sombra? Pro São Paulo é muito mais confortável jogar as duas no Pacaembu. Ué, aqui porque você Paulo, evita jogar na Vila Belmiro. Não. O São Paulo não gosta de jogar no Pacaembu. Vocês não vão nem no Morumbi, nem no Pacaembu. O São Paulo gosta de jogar no Morumbi. Que é, inclusive, onde a gente enche estádio e onde o jogador tem esse tipo de memória. Onde vocês enchem estádio? Campeonato Brasileiro. Tá vendo a Libertadores? Peraí, Libertadores. Zedão. A Libertadores é pra quem tá, Zedão. Peraí, pô. A gente não tá, a gente pressiona de classificou. Zedão não é o cara que você fala aí? A gente jornalista. Mas ele é muito inteligente. A gente jornalista. É inteligente. Tô vendo aí que você tá nervoso com ele. Hein? Não, eu só fiz um comentário que não lota nem no Morumbi, nem no Pacaembu, então deixa o saco e vê o negócio da televisão. Fala que ele é bom esse trouxa aí. Eu acho o seguinte, o Santos gosta de jogar no Pacaembu e o São Paulo não. Não faz sentido o São Paulo mandar um jogo no Pacaembu. Será que também não é uma questão de boa política? Mas que política, fazendo... sombra, é três pontos. Não, não, concordo com o estranho. Que política o quê, cara? Mas você tá no campeonato. Eu tô perguntando. Não, eu tô afirmando. Concordo plenamente. Olha só, eu apoio o jogo no Pacaembu se fizer torcida mista. E... Mas é mista. Mas é mista. Não, isso não tá definido. O Paulo Castilho, que é assim. Não, não pode. Paulo Castilho falou que não, pode. Não pode. Não pode. Até o final mas do eu ano, concordo plenamente que... com o estranho. É, tem essa de política da boa vizinhança. Campeonato, política da boa vizinhança, você faz ali quando você entra pra ver contrário de televisão, cara. Hora do jogo, não tem essa de política da boa vizinhança, não. Concordo com ele. Assim, é. se fizer torcida mista e dividir a renda nos dois jogos, eu penso se eu tô afim. Mas não vai, não, não pode. O quê? Não pode. Ah, mas aí pode, os presidentes não pode. Nem se os presidentes não, entram, torcida não pode. Única. Não pode. Ah, não. Que não pode a mista, eu sei, mas dividir a renda poderia, talvez. Ah, mas se não tem. Não, não eu vai concordo. Dividir renda. É absurdo. E se eles conseguirem entrar em acordo com o Ministério Público, não sei o que, fazer a torcida mista, eu penso no assunto. Até lá eu vou ficar criticando aqui, porque eu não concordo. Tá, boa. Tá precisando de ferramentas? Vai na Dutra Máquinas. Tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. É, lá é o paraíso das ferramentas. Na Dutra Máquinas você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, jardinagem, limpeza, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. Tem para todo mundo e para todos os bolsos. É a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E falando em melhores marcas, você encontra a nova linha de ferramentas elétricas da Stanley. Ideal para você que procura uma ferramenta resistente, precisa, confortável e muito segura. A Stanley, mundialmente conhecida por suas ferramentas manuais, também conta com a linha de ferramentas elétricas, como furadeiras, serras, marteletes e lixadeiras, para os profissionais mais exigentes, e é a única do mercado nessa categoria com 2 anos de garantia. E você encontra a linha completa da Stanley com ótimos preços no site dutramaquinas.com.br, com entrega garantida para todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes. São mais de 1 milhão de pedidos entregues e clientes satisfeitos. Não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Esse é o Estádio 97 aqui da Energia 97. Tem muita mulher ouvindo. Oi, pessoal do Estádio 97. Aqui quem fala é a Suelen, de São Bernardo. Sensacional a ideia do WhatsApp. Estava demorando demais. E eu quero mandar um abraço para todo mundo e um recado para o Mano, o cara mais sensato deste programa, aí, obviamente. Valeu. É, demais, pessoal. E vai, Corinthians. Valeu. É nóis. Aí, ó, tá vendo a voz do povo. Muito obrigado, no querida. Caso, valeu. A pova. O pessoal usa drogas, né? Usa droga nada, usa é verdade, droga. É verdade. Se usasse também não tem problema. Qual o problema, meu? Não tem preconceito contra nada, nem contra ninguém, velho. Ai. Olá, valeu, boa tarde, obrigado. Meu nome é Cristiano Rovira. Eu queria saber o que vocês estão achando dessa nova recomendação da comissão de arbitragem, que o jogador não pode nem olhar pro árbitro mais agora, que já leva cartão amarelo e vermelho. E aí acontece o que aconteceu com o Caleri ontem. Sou São Paulino, um abraço. É que não pode olhar, né? Ele deu uma reclamada lá e o árbitro hoje já tava meio... Eu acho isso bacana, homem não tem que ficar olhando pra homem. Então olhou, toma amarelo. Ficou olhando, olhou dentro do olho, é vermelho direto, tá ok? É a minha opinião, entendeu? Entendi. Olha, oba, tá tudo pronto lá no pedágio? Podemos entrar no ar daqui a pouquinho? Vamos falar com o Bernardo? Então vamos colocar mais um ouvinte. Na sequência a gente entra no ar, ao vivo, direto do Posto Shell, da Avenida Domingos Odália Filho, lá em frente ao Super Shopping Osasco, onde está acontecendo o pedágio sem parar, Estádio 97, tá bom? Vamos lá, você participa ao vivo de lá direto do pedágio, mas antes, mais uma ligação no 3284-7097, oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. Também oferecimento de Esser, construindo com valor, BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Olha o refresco! Venha tomar um refresco para refrescar o calor. Tem de laranja, de limão, de tamarindo, o que você quer? De nada. Obrigado. Alô. Alô. Opa, quem fala? Beleza, Domênico. Paulo Vitor de Melo Rocha. Paulo Vitor de Melo Rocha. E quantos anos, Paulo? Tenho 27. E o bairro que você mora? O bairro é muito moleza, liga quase toda semana, né? Então eu vou dizer que é na rua Monte Serrat. Ah, senão fica fácil, né? Rua Monte Serrat. Ó, você foi lá na igreja de Monte Serrat, lá em Barcelona? Fui maravilhoso, no Monte Serrat, maravilhoso. E teve um concerto Monte Serrat também, lembra com os artistas? Phil Collins, Paul McCartney, Eric Clapton, todo mundo tocou há uns anos Phil atrás. Phil Collins voltou a tocar, você viu? Quem? Fazer turnê? Maravilha. Quem? Phil Collins. Ah, voltou? Voltou, tá fazendo uma turnê pela Grã-Bretanha. Mas tocando bateria também? Pô, rapaz, eu não sei, se é que ele voltou com a turnê dele. Que legal, E quem tá com problema também agora, problema nas mãos e nos pés pra tocar? Eric Clapton. Eric Clapton. É mesmo? É. Que tristeza. É. Que tristeza. Ele tá com problema nas mãos e nos pés, aí alguém falou, eu tô com os pés. Sim, a pedaleira, né, com os pés. Tá com um problema, começando a ter um problema aí, não sabe até quando vai tocar ao vivo. Mas esse Monserrat aí, muito interessante. É Rua Monserrat? É Rua Monserrat. Se é o que eu conheço, Rude. É o que eu conheço? É no Tatuapé. É Tatuapé? Tatuapé. Perfeito, maravilha. Na mosca. Tem a Monserrat, tem Serra de Bragança. Aí xinga os ouvintes agora. Faz direitinho. Tem a Cantagalo desse lado, Cantagalinha do outro. Não, não tem nada de Cantagalinha. Ah. Isso aí, esquina com a Tijuco Preto. Perfeito. Tijuco Preto, é nóis. Cara, eu comia muito dog lá na Praça Silvio Romero. Imagina. Grandes madrugadas. E no inverno que a gente tomava vinho quente ali, ficava sabadão até 3 horas da manhã lá. Fazendo zona. Com frio. Ô, né? Praça Silvio Romero. Comprava meus tênis lá no Romão Magazine. E depois eu comprava minhas camisas do Corinthians lá no Fabiano Sports. Vixe. É verdade, tudo isso aí, é. Tudo caiu, é verdade. E que time você torce, Paulo? Oi. Seu time. É Corinthians, né, cara? Tá tua pé. Corinthians, tá na mosca. Ah, Coringão, Nossa. Coringão. Tá tua hoje pé, o Ben já tá bem, tá acertando tudo. Lógico, tá tua pé. Cara que não torce pro Corinthians, tá tua pé, é estranho no ninho. Ô, Sombra, não é pra colocar aquele outro hino do Corinthians, que é mais legal que sim. Qual? Aquele do barco afundando. Tem tudo a ver com o momento do Corinthians. Ah, que engraçado. É louco, mano. Ah, não. Aí, pega aí o pinico, produção, que eu preciso urinar aqui. Isso. Tanto que eu tô rindo. Aí, mano, segura sua música aí. Nossa, barco afundando, todo mundo engraçado. Achou que era um grande navio. Meu time tá na frente do teu, seu trouxa. Pega a tabela afundar. E dá uma olhada aí, o seu nosso. Espera 2 semanas, mano. Digo mais, meu time, ele é o atual campeão brasileiro. Se você não sabe, você tava em coma, talvez. Exatamente, tá afundando. Você não deve saber o que tá acontecendo. Vai afundar igual o Titanic. Tá defendendo o título. Ô, amigão, o Corinthians ele contratou agora o Cristóvão Borges e na despedida do Tite, o Corinthians venceu o Botafogo ontem na Arena, retornando ao G4, mano. Agora é segurar até o final nessa condição aí pra não poder desgarrar, né, velho? O Corinthians não pode ficar capengando esse campeonato brasileiro não, cara. Exatamente. O único defeito do Corinthians é o que todo ouvinte liga aí pra falar, né? O ataque do Corinthians tá um lixo. A gente precisa urgente de pegar um medalhão. Fica enchendo o elenco aí. Eu sou muito a favor da volta do Tevez pro Corinthians. Vocês comentam aí que não são a favor de gastar dinheiro com ele, mas ele é o cara que vai vir para resolver. Quer o Ibra ficar... também? Mas, ô amigão, com relação ao Tevez aí, é um cara que tem mercado na Europa. O Tevez ele só voltou pra América do Sul porque ele gosta muito do Boca. O Tevez ele não tá aqui para ganhar dinheiro, velho. O Tevez ele abdicou de boa parte do salário que ele tinha lá na Juventus para retornar pro Boca Juniors. Hoje o Tevez aí no Boca, ele tá ganhando em torno aí de $200 mil. Pode ser que não estejam pagando o Tevez também, mas uma hora ele recebe. Essa quantia de R$800 mil, teoricamente você fala, é viável pela bola que o Tevez joga, aí por tudo que ele atrai, eu concordo que seja. É um jogador aí que é autossustentável. Só que o problema é esse, cara. O Tevez ele tá aqui na América do Sul justamente pelo fato dele gostar muito do Boca. O Tevez, a hora que ele quiser voltar pra Europa, ele volta. Tem uma série de clubes aí com a porta aberta pra que ele retorne pra lá. Eu tenho certeza, eu falo muito como torcedor mesmo, que eu quero ver o cara com a camisa do Corinthians novamente. Não sei se é agora, mas no futuro também vai ficar difícil, né? Aí a idade dele vai passar, então o Corinthians tinha que tentar dar uma investida no mínimo. O Ben já estava no estádio do Corinthians, no Arena Corinthians domingo, ele mesmo comentou que o time do Botafogo é horroroso. Passei por ele, eu vi ele comentando. E no Corinthians não se pode dar o luxo de perder tanto gol que perde, de criar oportunidade de atacante não conseguir fazer. Você segue o Benja, é isso? Não, eu vi por acaso ele na Arena Corinthians no domingo, eu passei do lado dele, ele conversando com algumas pessoas, dizendo que... E ele não conversou com você? Jamais, o Benja... O Benja, ele seleciona. Peraí, eu não conversei com ele, ele conversou comigo? Não, mas ele ficou até com medo, ele fica até com medo de falar oi. Eu encontrei ele em Maresias já, tirei foto com ele e tudo. Ah, é? Então, cara, mas ele cobrou, Benja, né? Ele é... Mas você é de Maresias ou você tava de visitante? Que o Benja não costuma gostar de nego que vai lá visitar. É que você esquece. Então, eu tava no bar lá que ele comenta direto aí no Badawi. Badawi. Tava almoçando lá, tiramos foto com Badawi ele. Badawi é do CPM, né? Badawi, exatamente. Do Maurício. E o Mano também, já encontrei ele na hamburgueria Moca, como é que chama? Exatamente. Você segue ele, né? No Instagram só. Ah, cuidado. Também lá na como, onde a gente foi no Bourbon agora, a gente tava junto também. Cuidado, bacana, amigo. Mano, tá vendo? Isso prova, Benjamin, que nós somos do povo. Agora você já encontrou o Sombra, amigo, em algum lugar? Encontrei só no Bourbon também. Então chupa. Hoje. Não, mas foi um encontro dirigido. Você pode encontrar o Sombra nas melhores farmácias de São Paulo. Também. Se der sorte. Geralmente ele vai naquelas 24 horas que não tem ninguém. Na madrugada eu não vou, não. Mas supermercado você fazia de madrugada, parou? Parei porque não é recomendável, né? Medo, né? É. Tem mais bandido que gente. Ué, hoje nem hospital é recomendável, vocês viram no Rio de Janeiro? Você viu, um traficante resgatado dentro do hospital. E acabaram baleando o paciente. Mas qual a dificuldade? Não mataram o cara? E tirar o cara. O paciente acho que morreu também. Morreu, né? Não morreu um cara lá? Morreu, acho. É brincadeira. Foi o Pau Gasol lá da seleção espanhola, que você viu há umas três semanas atrás, da seleção espanhola de basquete. Ele disse que, ele não queria vir para a Olimpíada e que muitos jogadores da seleção espanhola de basquete não queriam vir. Alegação dele por causa do Zika vírus, que muitos queriam ter filho e tal. Pô, mas ele congelou o esperma, cara, pra vir. É mesmo? Que gostoso. Mas em homem o Zika não interfere, na mulher, não é? Esperma em gelo. Mas, Aguinaldo, você já congelou? Já, não. Quero fazer um drink com isso aí. Que é isso, caipirinha de esperma. Você que é isso, Você é. Não, ele faz bem pros dentes. Ah, você é. Você é. E da garrafa de alguém especial? É, de um cavalo que eu conheço. Um cavalo gostoso. Ô, Paulo, muito obrigado pela sua ligação. Valeu. Perfeito. Deixa eu só fazer a piada do RG, que ele não deve estar aí hoje, né? Não, hoje o RG tá de férias. Assim como o apelido... Mota, graças a Deus, né? Sim, é que o apelido do meu filho, ele até mandou um parabéns pra minha esposa no Bourbon, que o apelido do meu filho é Carlitos Teves, né? E eu falei pra ele fazer uma piada rápida nos bastidores ali com o nome do meu filho. E ele mandou muito bem, é impressionante a habilidade que ele tem com os nomes. Ah, ele é sensacional. Ele disse Carlitos Esteves aqui no Bourbon pela primeira vez, ou já veio antes? Eu achei sensacional. Então, mandar um abração pro RG aí, pra todo o pessoal da empresa Friori que tá escutando. Valeu, cara. Obrigado, viu? Valeu. Parabéns pelo programa. Obrigado, cara. Irmão. Obrigado. Até mais. Um tchau. Valeu. Até mais. Tchau. Uai, vai ter show legal esse fim de semana, né? A festa junina do Energia na Veia. Ah, yeah. A festa começa meio-dia, termina meia-noite. Vai ter o show dos Titãs. É, atenção, galera da velha guarda aí. Atenção. Show dos Titãs. Não só Titãs, hein? Não. É lógico. Vai ter os DJs do Energia na Veia. Não, tem o CNC Music Factory. Show dos Titãs, festa começa meio-dia, termina meia-noite. Pra quem quer curtir uma festa junina animal, uma festa junina nota 10, nota 1000, entra lá no site festaenergianaveia.com.br e adquira o seu ingresso, tá bom? Vai ser legal demais. Comida pra caramba. Festa... Comida é água, porque... bebida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome do quê? É verdade. Essa música, essa que tá tocando é um tesão. Som. Corações e mentes. Ó, vai lá. Corações e mentes. Energianaveia.com.br. Garanta seu ingresso, tá bom? Aliás, você vê lá no site também os pontos de venda, vê quanto tá custando. Crianças até 12 anos não pagam. E pode entrar, a censura é 5 anos, tem que entrar com os pais. E até 12 anos, criança não paga. Domênico, por exemplo, não vai pagar nada pra levar as filhas dele. Não? Mas ela vai mesmo. Festa junina bem decorada, bonita, vai ser legal demais. E todo mundo nessa época quer ir numa festinha junina, né, cara? É legal pra caramba. E do meio-dia, meia-noite, cara, é legal porque você dá pra família toda. O horário é bacana. Puta curtição legal. Show dos Titãs vai ser às 9 da noite. Aí sim. É, então. E comida bacana. De festa junina é top, hein? O que você mais gosta, mano? Ó, sempre aquelas barraquinhas de churrasco, aquelas de doces típicos também. Puta, adoro festa junina. Olha, vai ter muita coisa. É pizza, pastel, é... Churro. Tudo que você mais churro. Eu sei que a sua patroa gosta. Inclusive, eu sei que você comprou uma máquina de algodão doce pra ela. Comprei uma vez. Pô, é legal isso aí. Olha o que esse menino não faz pela namorada. Uma máquina... Ele comprou uma máquina de algodão doce. Uma máquina de algodão doce é da hora, velho. Esse moleque tá ferrado. Eu já falei pra ele. É. Eu já falei. E ele tá com toda, né? A mulherada paga um pau pra ele. Falei, meu... Você vai achar coisa legal. É coisa de um mês, você tá bem. Dói tá no começo, é triste no começo. Nossa, né? Eu já tô sossegado. Mas um mêsinho, ops. Né? Eu tô casado, né, Rudy? Já. Você fica um tempo mais aí, uns 3 meses. Rudy. O Rudy é o atual lenhador do Estádio 97. Não, agora tá tudo bem. Mas, mano, se for tomar atitude, me liga, não, cara. Não finge tristeza, não finge que você ficou triste. Mas imagina um drink... você e o Rude solteiro. A gente toma um drink de whey, whey protein na balada, toma um negócio duro. Estádio 97, tem oferecimento de Chevrolet Onix. Passe na rede Chevrolet e veja as condições do carro mais vendido do Brasil. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora vamos ao pedágio, Estádio 97, sem parar. Vamos falar aqui com Bernardo Veloso. Alô, Bernardo, boa noite. Fantasma no trem! Fantasma no trem! Fantasma no trem! É pra você, Fantasma do trem! Domênico Gato, hein? Ah, sensacional, sensacional. Ai, fora a sombra, beleza? Boa noite, Veloso. Tudo bem com você, cara? Super bacana, super calor aqui em Osasco. O pessoal também tá bem, bem tranquilo. Tem o pessoal congelado aqui, mas a galera tá animada, mano. Deixa eu perguntar uma coisa. Por que o sistema de transmissão costuma funcionar com você e não funciona com o Mota? Porque o Mota não sabe usar. Olha... O Mota não consegue mascar. Não. O Mota não consegue mascar chiclete e andar ao mesmo tempo, vai mexer no som. Agora, eu vou o às vezes. Mota é um índio, velho. Eu vou às vezes no stand-up do Rudy, o Rudy precisa um stand-up muito bom. E o Rudy faz. Do Bernardo também é. Pessoal de Osasco hoje, Rudy. Aí, fala... Osasco. Sou muito fã de Osasco. Bastante. O ouvinte que veio aqui outro dia que tava no resort reclamou: por que, que você fala tão mal? Muito pelo contrário, cara. Gosto de Osasco. Trabalhei em Osasco. É. Você a trabalhou em Osasco? A Rede TV, vai, vamos considerar que é Osasco. Não é Carapuíba? É. É Osasco? É Osasco. Não é Barueri? Por isso que eu me demiti também, por isso. Oi. Ah, tá. Entendi. O pessoal tá perguntando aqui se você fazia ponto na Autonomista. Não fazia, não. Eu, olha, de Osasco. Era em outro lugar. Rolou a pergunta aqui. Já passei várias vezes por Osasco, pela Castelo ali, passei. Passou bem de longe, né? Tipo, a 120. É verdade. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Peraí, Veloso, ô Veloso. Oi, diga, Benja. Deixa o Rudy dar um abraço pra galera de Osasco, igual do stand-up. Não, é legal, Osasco, aproveita aí. Não, muito pelo contrário. O pessoal tá aproveita aí. Aproveita o quê? Você, no teu stand-up, vários que eu fui, você fala bastante de Osasco. Não, eu pergunto. Faz umas piadinhas daquela de Osasco. Não, não faço piada. Eu falo, quem é de Osasco? Levanta a arma, só pra gente ver. São coisas tranquilas que eu falo. Com respeito ao Osasco. Benjamin, não vem com isso aqui, não. Osasco é vida. Olha como ele é cagão, né? Ele é cheio de zoar, né, Dodô? Não, não é. Vai, Dodô! É que tem um contexto. Fala, trouxa. Tem um contexto. Agora eu já nem lembro o que eu falo. Ah, eu lembro. É no improviso. Então fala aí. O que eu falo? Não, mas a piada é tua. Fala aí, pô. Não, nossa, pô. Nossa. Não, não é nossa, não. Não é nossa, fala. Não. A piada é tua. Ah, você não fala o negócio do bom dia? Fala, quem nasceu em Osasco não merece não, bom dia. Não, eu faço o Carmelo dando bom dia. Bom dia pra vocês de Osasco. Bom dia, viado! Faz stand-up lá, marca lá. Em Osasco? Fala, eu quero fazer lá. Já, fala bem. Fala bem. O pessoal tá pedindo seu show solo aqui em Osasco. Ué, eu vou. Era pra fechar outro dia até com um amigo do Bernardo, do Humberto Rosso, não fecharam. É o maior prazer, quero ir pra Osasco, sim. E o pessoal vai curtir pra caramba. Aqui o pessoal curte bem. O pessoal curte demais. Eu fiz muito show aqui, é verdade, o pessoal é bem legal. Deixa eu falar com o pessoal aqui. O show do Veloso é bem legal, velho. O show do Veloso no. O show do Veloso lá no Bourbon. Legal demais. Acho que é legal. Legal demais. Obrigado, Ben. Você sentiu sinceridade nisso, Veloso? Não. Porque quando, se eu critico. Eu senti, juro que eu senti. Pô, chorei de rir. E amanhã tem show do Bernardo também, não tem, Bernardo? Verdade, lá na Lapa, no Central da Vila. Pessoal, todo mundo convidado. Que horas? Amanhã às 10 da noite, no Central da Vila, que fica na rua Fausto, número 1430. Oh. O convidado é o Jacaré Banguelo, Rodrigo Fernandes. E já que vocês me deram esse espaço, os 10 primeiros que mandarem e-mail pro showdoveloso@gmail.com, eu dou o VIP quando chegar em casa. Não, isso aí foi troll. Olha, esse merchandising. Então, grande Bernardo, bicho. Eu posso mandar e-mail também, Veloso? Eu sou o rei do merchan, cara. O que é? Ô, Veloso, eu posso mandar também ou você vai arrumar um VIP pra mim? Não, você tem uma mesa toda sua, Benji. Boa, uma mesa. Amanhã eu tô lá. Mesa. Fala aí, Veloso. Aqui. Aliás, eu tô na rua, vou aproveitar que eu tô na rua, também vou fazer enquete. Porque se eu tô na rua, acho que tem que ter a opinião do povo ao meu favor, quer ver? Seu nome? Eduardo. Eduardo, time você torce, cara. Corinthians! Vai, Corinthians! Quer mandar abraço pra alguém? Quer mandar alô? Beijo, Jé, beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Pra mim não, brother. Deixa eu te falar. Quando o Mota vier, é legal. Pra mim não. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente tá rolando enquetes hoje aqui. O Rudy Landucci, você acha que ele dorme de baby doll ou calcinha? Dos dois. Boa, tá vendo? O pessoal tá seu favor aqui. Do lado da irmã dele, velho. Não fala assim. Seu nome? Vitor. Ô, Vitor, time que você torce, cara? São Paulo. Boa. Quer mandar abraço pra alguém? mandar um abraço pra família Costa e o pessoal da Uninove, Engenharia Civil. Pergunta rapidinho aqui, esse você acha que... Pergunta rapidinho aqui, você acha que loiros ou morenos, que tipo de personal o Rudy prefere? O Rudy prefere os negão. Boa, foi o que eu imaginei. É, esse cara deve saber mesmo, né? O cara conhece. Tudo bem, vamos seu lá. Seu nome? João. Ô João, o time que você torce? Sou santista. Quer mandar um abraço, um beijo. Aliás, tá feliz, Santos tá arregaçando no campeonato, né? Não, né? Aquele que falam, né? O tubarão no paulista e chega no brasileiro não faz merda nenhuma. Vai fazer o quê, né? Acostumado já. Quer mandar um abraço pra alguém? Cara, queria mandar um abraço pro Marcelo, amigo meu que eu chamei e não conseguiu comparecer. E pra minha namorada que tá me esperando, mas eu tô aqui pra dar uma moral pra vocês aí. Ah, temos uma versão osasquense do mano. Tá aqui de pau mandado com medo da namorada. Olha que bacana. Puta, que olha susto, que pessoal, velho. Bacana. Eu de pau mandado? Foi pau meu... mandado, hein? É, vocês levantaram essa lebre antes de entrar com o link, não eu. Seu nome? É Anderson. Anderson, time que você torce? Santos. Santos, Anderson. É, tá felizão também, né, cara? O nosso tá estranho. Tá uma droga, cara. Mas a gente... Nós seremos os primeiros paulistas classificados. É lógico, senão você acha que a culpa dessa história toda do Santos é porque tipo, é um time da praia, é um time de temporada, só no Paulistão mesmo? Santos é muito maior que a cidade de Santos. Foi boa. Foi boa. Poxa, a cidade de Santos também é muito grande. O mano mesmo costuma falar muito bem da cidade de Santos. É, opa, Chernobyl brasileira, velho. Super bem quisto lá, né? Super bem quisto. Mano, é? Chernobyl brasileira. Rudy é querido aqui em Osasco, assim como o mano é bem quisto lá em Santos, né? Não, a gente tá criando uma história, o Rudy é super bem querido aqui em Osasco, viu? Não, mas aliás, isso. Eu tô indo... Aliás, não, ali... Vê se ele fala na minha cara isso. Ih, fala de Osasco. Aliás, desenho que o Rudy curte, Pequeno Pony ou Barbie? Rapaz... Barney, ele gosta de um Dino é cor-de-rosa. Barbie, velho. Não, Barney, ele falou de... Ô, Bernardo, o programa tem 8 integrantes, não sei se você tá lembrado. Não, deixa o engraçadinho do programa. Pera, engraçadinho. Galera de Osasco que te adora. Eu gosto de Osasco, você que adora. Eles também. Vou contar a verdade pra vocês. Eu vim com todas essas perguntas pautadas pra zoar o Benja no ar, mas o cara fez uma merchan do meu show, cara. Eu não posso ir contra, tá ligado? É nóis, Velozinho. Nossa, que vendido. Obrigado, viu, Bernardo? Então, e por um preço bem barato, um merchan. O merchan no estádio é bem caro. É, você sabe quem chamou pra conversar amanhã? A Cecília. Vai falar com você não. Sobre o merchandise, é? É, ligou! Comercial do estádio, né? Melhor não. Seu nome? Renato. Ô, Renato, assim, time você torce, cara? Corinthians. Vai, Corinthians! Isso explica muita coisa. Velho, o que você tá fazendo de bermuda aqui a menos 3 graus? Assim, 3 menos graus. Agasalha ele aí, Bernardo. Ah, fazendo exercício físico aí, né, velho? Não se faça no calor, tem que manter a saúde. E com hipotermia é legal que fica mais bacana, né? Então, tá legal. Quer mandar um abraço pra alguém? Não, quero mandar um abraço não. Só quero falar pro Benja que semana passada, na segunda-feira, eu liguei aí. Falei que dessa vez o Tite não ia deixar escapar o convite. Aí, Benja. Já era, mano. E o Ben já te disse que não era nada disso, né? Ridicularizou o ouvinte. Falou que você não sabia porra nenhuma. Você viu a entrevista do Tite hoje? A apresentação do Tite? O Tite falou, olha, eu só fui acertar mesmo na quarta-feira. Ah, você disse também que ele falou nada com nada. Gente, vocês podem... Você mesmo fala que quando o cara fala a gente tem que acreditar. Isso eu? Falou. Não, é a versão oficial dele, mas eu posso duvidar. Sim, mas eu não tenho culpa. Eu tenho que ouvir o que ele falou. A gente fala assim, né? Depois volta atrás. Tanto faz, né, Benja? É, então, aí é fácil, né? Gente, eu tô falando o que ele falou. Foi, eu vi uma foto aqui que o Benjamin me mostrou agora, o Tite segurando o rosto do Marco Polo Del Nero, assim, olhando o olho no olho, cara, meu Deus. Tá brincando. Lembra da música? Onde? Face to face. Onde você foi se olhar? Onde você foi se enfiar, Tite? Ô, Benja. Ah, que era muito ruim. Fala, Bernardo. Não era ruim. Já que o assunto é esse, você que tá aí totalmente inteirado, você que é um cara que tem informações privilegiadas de dentro da diretoria do Corinthians, me tira uma dúvida. Como que chegaram no nome Cristóvão Borges? Foi pelo site da Cato? Sensacional. Eu tô revoltado, mas eu seguro a onda. Sensacional. Deixa eu perguntar pro rapaz aqui, o corintiano, o que você achou do Cristóvão Borges? Ah, o nome do Cristóvão também não tava na minha lista. Não tinha pensado. Nem na dele, brother. Nem na família dele. Mas eu acho que ele é um bom conhecedor de futebol aí. Vamos dar uma chance pro cara. Pô, temos uma pessoa otimista aqui, um homem de boa fé. É. Deus te ouça. Seu nome? Marcelo Neres, taxista de Osasco. O Marcelo que tá me dando mais dó dele do que o cara de bermuda, porque o Marcelo é careca. Verdade, hein, Benja? Ô, Marcelo, pergunta. Pedia pra... Marcelo, você dá uma sorte, você tá ali com o teu táxi, ali em região. É, Alameda Casa Branca, Pamplona, e você pega o Landucci, o Rude Landucci. Eu? Por quê? Peraí, Benja, faz de novo a pergunta que ele botou no fone agora, por favor. Ô, amigão, você tá aí com o seu táxi, rodando pelos jardins, e aí, de repente, o rapaz levanta o dedinho, é Rude Landucci, o cara que mais gosta, adora Osasco em São Paulo. É. Você falaria alguma coisa pra ele dentro do vosso táxi ou não? Cuidado, hein? Diria. Eu diria assim... Olha... Vou deixar na próxima esquina. Aí eu pego o Uber e vou embora, obrigado. Aí, mano, você teve a chance de sequestrar o Rude, de torturá-lo, de esquartejá-lo e largar em qualquer esquina de Osasco. É isso aí, tá... é legal, é. E ele fez aproveitou e fez o merchan do Uber. Não, mas foi a melhor coisa que o Rude fez. O cara tinha 6 restos de fios de cabelo aqui, ele arrancou quando o Rude falou Uber. Arrancou no dente aqui. Ah, meu amigo, vocês querem pegar o Rude? O Rude é bom, tem resposta rápida. Quem é mais rápido, o Rude Landucci ou Cláudio Mota? Só brincando. É igual você comparar um tigre com um hipopótamo. O Mota, quando ele tá com uma coceira na bunda, ele faz igual o cachorro. Fica tentando correr atrás dele. Nossa. Ao invés dele esticar a mão e dar uma coçada, velho. Faz igual o cachorro, velho. Olha, eu sempre achei que o Mota, juro por Deus, eu sempre achei que era um personagem. Não, é isso aí mesmo. Não é. É isso aí. Não, mas é sim. Não é. Como não, bicho? Não é. Não é possível. Convive com ele fora do ar, meu bicho é book, nem a porta, não, velho. Não. Maldade sua. Tá bom. Eu pergunto pros caras aqui. Fala aí, Veloso. Olha lá, ninguém quer responder. Pedágio, tá vendo? Veloso ao vivo do pedágio sem parar em Osasco, né, Veloso? O nosso amigo careca aqui, o taxista, que tá com raiva do Rudy, quer deixar ele em qualquer esquina, tem mais coisa pra falar. Quer mandar abraço pra alguém? Quer falar mais alguma coisa? Sei lá. Não, eu quero dizer que é uma brincadeira, né, Rudy? Claro. Você, você vai ser muito bem-vindo aqui. A gente vai te receber de braços abertos, tá? Tá bom, mas eu vou continuar no Uber. Rolou o clima, o AVCNE! O programa de humor, vocês querem que eu fique falando sério? Oh, obrigado, hein? O Mota faz esse link há um ano e não pegou ninguém. O Rudy vai conseguir pegar, que bonitinho. Ai. Seu nome? Bruno Basile. Ô, Brunão, que time você torce, cara? Todo poderoso timão. Eu tenho um nome pra te deixar no ar aí, Cristóvão Borges. E aí? Ah, não achei muito legal, não. Eu queria dar um recado pro mano, falar que ele evoluiu bastante como comentarista. Tá de parabéns, mano. Mas como ser humano, não, eu acho mancada você falar isso dele. Tu não tá certo, zoar o mano, não, cara. Obrigado, agradeço. Agradeço, valeu. É bom, viu? Virou um semideus, igual ele fala. Tá de parabéns. Valeu, irmão. Tamo junto, obrigado. Ele disse que você, inclusive, parece um semideus por causa daquelas estátuas, sabe, dos caras pelados, faltando membro e com membro pequeno. Foi por isso que ele te comparou um semideus, viu? Deixar bem claro isso, ele falou fora do ar aqui. Seu nome? Alan. Palmeirense. Alan. Palmeirense aqui de Osasco. Chega de apelido de cavalo paraguaio, que esse ano nós vamos ganhar mais brasileiro. A gente vê que a sanidade mental não frequenta lá aqueles lados da Pompeia, né? Alan, baseado em que você diz isso? Na sua esperança ou na tabela? Ah, primeiro na minha fé acima de tudo, né? Uau, tá aí, o palmeirense coerente. Vai pela fé. Mas eu tô gostando aí do time que o Cuca montou. Ele tá sendo sensato no meio de campo que ele tá montando e meu, não tá bem, ele tira, ele não espera muito tempo, então eu tô gostando dessa postura dele. Boa. Quer mandar abraço pra alguém, beijo pro Rude, fica à vontade, cara. Ah, mandar um beijo aí na testa do Rude, Landucci. Obrigado, mandar viu? Mandar um beijo pra minha noiva Karina, que tá ouvindo aí a gente. Um abraço pro meu amigo Wilson Ferreira, que é fãzaço, graças a eles que eu comecei a acompanhar vocês aí. Forte abraço pra todo mundo, uma boa noite. Mais obrigado. Um ouvinte aí, Veloso. Seu nome? Elias. Seu Elias deixou quietinho aqui, de canto, não deu muita conversa pra gente. Que time o senhor torce, seu Elias? Todo poderoso, né? seu Elias, o senhor tá otimista aí pro decorrer da temporada? Porque o que os chineses fizeram, veio a CBF e deu uma paulada final, né? Tipo, o senhor tá otimista? Como é que tá aí a expectativa? Vamos ver, quem que é esse cara? O Cristóvão Borges? Parece, eu não sei. Mas assim, parece que ele era pintor de um diretor do Corinthians. Pintava a parede, o cara... Não, eu não vou... Aliás, já que o senhor tá com o nosso aqui, eu quero mandar um recado pro Cristóvão Borges. Esse fim de semana... Não é Gustavo Borges? Ô, idiota, Gustavo Borges é nadador. A gente não sabe o nome do cara. Eu tô desesperado. Eu quero um técnico que eu conheço. Ô, Veloso. Oi. O seu ignorante. Sensacional. O Cristóvão, peraí, Veloso. O Cristóvão jogou no Corinthians. Eu não sou entendido. O Pelé jogou no Santos, dá o time na mão dele. Boa, o Bernardo deu 10-0 em vocês. Não, eu vou te falar outra coisa. Não, se o Corinthians assumir a liderança e for campeão, ele vai começar a nadar de braçada no campeonato. Aí vai ser Gustavo Borges. Nossa. Chupa, saí bem dessa. Meu Deus. Mas não dá pra exigir grande coisa do Bernardo Veloso, que ele tem o que ir do Havaiano, né, velho? Agora vocês não vão zoar o cara porque o cara foi bem, velho. Ah, não dá pra zoar. A gente vai fazer com o Cristóvão Colombo no comando. O senhor quer mandar mais abraço pra alguém, senhor? Quer falar alguma coisa? O meu filho, o Maurício, e o outro, o Luizinho, que ouve todo dia o programa lá na Austrália. O senhor tem um filho chamado Maurício? Meu filho Maurício. Normal ele? Normal. E a gente tem um que não é muito normal lá no estúdio. Ah, também. E esse também é meio bombadinho, viu? Também. Humano. Isso é uma informação que a gente tem, assim, verdade mesmo. Se fizer um teste de DNA no humano, vai dar que ele é manga larga. E o outro está na larga aqui. Mostrar bem galarga. Ô, Domão, que feio, mano. Ô, Sobra, vou pegar o último ouvinte aqui, pode ser? Pode. Seu nome? André. Time você torce, André? Tricolor EO. Ô, Tricolor EO. E aí, como é que tá esse São Paulo aí? Tá otimista? O time vai, não vai? Parece que... Como é que é? Você acha que deslancha ou foca em Libertadores mesmo? Cara, eu acho que o foco é Libertadores. Até o Sombra tava falando agora há pouco, né, pouco tempo atrás, que quando um time, ele participa de dois campeonatos, se um deles for Libertadores, o foco central é Libertadores. Eu acho que o São Paulo tem que bater firme no Libertadores. O brasileiro começou agora, tá cedo ainda. É tipo o Santos, que foi foco no Paulista e agora, tipo, é isso. Ó, o Santos é só paulista, né, mano? Santos não cola, né, mano? Chupa, mano! Você quer mandar um abraço pra alguém fora, chupa, mano? Não, manda um abraço meu especial pra minha esposa Glaucia, que tá me ouvindo, meu filho Pedro, pessoal da Hansa Flex e... Dodô, impagável você, cara. Você, muito mano, igual do mano, é corintiano, mas o mano é muito bom também. Valeu, mano, tamo junto. É, chupa a Domênica, eu vi lá. Domênica! Levanta o braço. Seu nome. Fábio Vilas Boas. Ô, Fábio, que time você torce? É Corinthians! Se chupa, Domênica, é uma paixão recolhida, cara. Aí é casa do Aguinaldinho. É, respeito. Mexe na propriedade alheia. Não mexe aonde, sou letrando? Alheia. Alheia. Propriedade. Propriedade é o cara que tem piedade de alguma coisa. Vai, Corinthians! O Calção tá por aí, mano. Eu ia dar um recado pra ele. Falar que o Tobias tá muito andando muito aqui por Osasco aqui, velho. É, com certeza, a gente tá direto aí no centro. Umas 3 da manhã a gente voa até aí com o tapete, meu. Na pousada. Comendo dog aí, dog de neblina. Dog de neblina? É, o dog dele sujo. Chupa, Domênica! Ô, Casão! Oi, fala aí, Kleber. O que você acha do Cristóvão Buarque? Cara, eu acho que é o seguinte... Não dá certo o nome do cara! Parabéns, eu acho que a madeira, quando você rubia ela pode esfolar. Tem que tomar cuidado também com... Com a cadeira giratória, hein? Todo mundo aí, se liga na cadeira giratória. Pra encerrar aqui, o cara tem o último recado, o corintiano doidão. O que você quer falar, meu velho? Só queria mandar um amo ela pra minha namorada. O Mota? Ah, não. Ana Carolina. O RG não tá aí, mas ia mandar um amo ela pra Ana Carolina. Boa. Engraçado que o cara que namora foi o que chegou aqui, foi o primeiro que reclamou que não tava o Mota, queria o Mota, que ouvia histórias do Mota, que o Mota agarra os caras no link. Cara, eu achei muito estranho isso da sua parte. Faz parte. É isso aí, Sombra. Valeu, galera. Fechando mais um pedágio sem parar. Estádio 97, aqui em Osasco. Fantasma do trem! Fantasma do trem! Juliano, eu te amo! Esse Veloso zoando, deixa ele comigo. Olha, e Veloso, boa sorte na volta, hein? Esse foi boa sorte amanhã aqui na rádio, Veloso. Esse foi o pedaço de Estádio 97, sem parar, lá em Osasco, cidade do Rude. Ó, esse fim de semana, hein, troquei as caixinhas que eu tinha no meu carro pelo novo adesivo Sem Parar. E continuo com toda aquela comodidade, tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora o meu carro ficou muito mais bacana. E esse pessoal do Sem Parar mandou muito bem. Sabe por quê? Porque agora com o único adesivo, eu passo por pedágios, estacionamentos, sem ter que me preocupar com moedinha, né? Tickets, essas coisas chatas. E ainda abasteço o meu carro sem ter que descer do automóvel. É moleza, é bacana demais. Participe você também, instale no seu carro. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? É fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e você vai encontrar a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda da vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, da Energia 97 FM, também tem o oferecimento da Esser. Fala da Esser, Narigudo. Ô, meu menino, o que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção, se o que você quer é morar ou investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900, 3666-0900 e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. E o pessoal continua mandando mensagens no WhatsApp da Energia. Sombra, o time do Palmeiras voou sábado. Tchê, Moisés, Xavier, Guedes, Dudu e Jesus. O time não tinha volante. Ah, Domenico, campeone! É campeone, Domenico! Abraços a todos aí. Senta e pedala, mano. Aqui é o Pó de Santo André. Abraço. Oh, é o Pó, oh. Calção. Opa, o Pó de Santo André. Posso falar, eu já dei uma fungada nele uma vez. Não, ele tava fedido, eu falei, deixa eu ver como é que é. Mais mulheres ouvindo o estádio. Boa noite, pessoal da Energia. Aqui é a Andréia Palmeirense de Pinheiros. É animadíssima com meu palestra, que agora é líder. Chupa, mano. E é isso aí, vai palestra. Fiquei muito feliz com a nova contratação do meu aí, o magnífico, perfeito Cristóvão Borges. Agora vai. Um beijo, gente. Boa noite. Valeu, boa noite. Olha, só pra falar uma coisa. Só uma coisinha, viu? Fala, o Eduzinho da cena tem que jogar titular. Tá indo bem, viu? Calma, vovó. Ah, mas quem que vai jogar? A vovó se empolga. Não, se empolga. Mas quem que põe no lugar dele? Deixa o Thiago que tava lá. Ah, desculpa, o Beckball ele, né? Não, deixa o Thiago. Mais mensagens. Mais mensagens através do WhatsApp Energia no oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Também de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Boa noite, galera. Aqui quem tá falando é Ivan, sou de Mauá, palmeirense. E agora segura a gente, hein? Estamos na frente. Tudo bem que estamos empatados nos pontos, mas agora, com certeza, nós vamos ser campeão aí da Copa no Brasileirão. Um abraço a todos. Boa noite, amigos! Eu sou Humberto, sou de Diadema. Gostaria de saber do Domênico o prognóstico entre 5 jogos entre Palmeiras e Inter. E para saber quem vai chegar na frente aí depois desses 5 jogos. Abraço a todos. Seu prognóstico, Domênico? Só olhar aqui, não lembro. Vamos trazer já para você, atenção. Próximo jogo, Palmeiras e América e o Inter joga contra o Curitiba fora. Claro que o Palmeiras tem mais chance de fazer 3 pontos do que o Inter, depois mas é fraco o Curitiba, hein? Depois o Palmeiras visita o Cruzeiro e o Inter recebe o Botafogo. Aí é o contrário, né? Aí mais é o fácil contrário. Se bem que o Cruzeiro tá mal na tabela e o... Bom, o Inter pega o Botafogo, é o contrário. Até o Curitiba também tá mal, né? Aí se você for ver esses dois jogos, vamos supor que tá empatado, vai. Aí depois o Palmeiras recebe o Figueirense e o Inter visita o Flamengo. Palmeiras tem muito mais possibilidade de fazer três pontos do que o Flamengo, né? Do que o Inter, aí, o Inter jogando fora. O Inter pega o Grêmio e o Palmeiras... Aonde? Inter, é clássico. O Inter, não importa onde, né? Mas é clássico. É em Inter e o Palmeiras visita o Sport. Eu acho que como se trata de um clássico, o Palmeiras tem mais chance ainda. E depois é Palmeiras e Santos. Clássico. E depois o Inter visita o Santa Cruz. Aí é clássico, acho que tá empatado. Então se empatar, o Palmeiras continua líder. Tudo muito equilibrado. Muito equilibrado, muito equilibrado. Tudo muito equilibrado. A tabela é meio parecida. Olha, né? E quando convém, vocês vêm falar aqui de Ibope. Vocês não quando vão falar convém? Agora. Quando convém? São Paulo e Flamengo deu 19.7 no Ibope. E foi a pior audiência de futebol no domingo. Vocês não vão falar agora? O Palmeiras não cai nenhum, viu? O São Paulo tem a melhor audiência também do Ibope desse ano. Domingo passado foi o Palmeiras. Passou três seguidos, Galinho. É isso porque... Passou Palmeiras domingo e quarto. Domingo. Quantos jogos vocês já tiveram televisionados esse ano? Puta, vai lá tirar o título. Eu comemoro que eu tô na frente, não comemoro que passa na televisão. Não briguem por migalhas, por favor. Boa noite, pessoal. Uma dúvida. Alguém chegou a ver o lance em que o árbitro da partida São Paulo e Flamengo deu intimada no Kelvin? Meteu a cara na cara do moleque? Se fosse ao contrário, o Kelvin era expulso? Roberto, um abraço. Rapaz, eu achei que o árbitro ia dar uma cabeçada no Kelvin naquele momento. E um abraço, ele falou, Roberto, um abraço, um abraço pra você. Eu não sei se vocês vão se recordar, mas na partida da final do Campeonato Paulista, Santos e Audax, aquele juizão lá, o cara deu uma enquadrada no Gabigol, que ele colocou a testa na cara do Gabigol. Se o juiz faz isso com o jogador, não acontece nada. Se o jogador faz o inverso ali com o juiz, ele é expulso. Então é ridículo, cara. Volto a falar aqui. Precisavam sim colocar uma lapela no árbitro aí e gravar toda a conversa que acontece em campo. Tem que acontecer. Uma vez teve um árbitro que fez isso, sabia? A caixa preta, mas é que tá. Wright. Mas ele fez, Sombra. Ele fez e o jogador não sabia. Tem que ser uma relação de que todo mundo saiba que tá sendo gravado. E só lembrando que na final do Paulista, em 2015, o peito do juiz empurrou o braço do Dudu também. Imagino. Isso vocês não falam. Aqui quem fala é o Alan, da Parada Inglesa, Zona Norte de São Paulo. Duas em uma rapidinho. Ô, mano, você não acha que o Cristóvão Borges tem cara de loser, cara de coitado? E outra coisa, faltam 10 dias pro Pato voltar aí pro Brasil, encerrar o contrato com o Chelsea. Será que ele já comprou as passagens? Vai voltar pro Timão? O que você acha? Um abraço. Não, mas o ouvinte não deixa de ter razão, Sombra. O Cristóvão, ele tem cara daqueles caras que estão na sala do Achados e Perdidos do metrô. Sabe? Você perdeu um iPhone 6, velho. Lá no metrô ele tá com a expectativa de que acharam e entregaram no SSO. É verdade. Mas com relação... Pô, será que acharam meu telefone? Fico esperando assim no banquinho pra ver se identificar. Assim. E agora com relação ao Alexandre Pato, esse cara nunca mais pode pisar no Parque São Jorge. Última mensagem via WhatsApp hoje. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Aqui é o William de São Bernardo Campo, torcedor do Palmeiras. E aí, Domênico, será que o Palmeiras não vai trazer um meia, não? Você tá animado, hein, Domênico? Olha aí. Respondendo, eu acho que o Palmeiras não vai contratar nenhum mais jogador, não. Né? Não, tem travante, não? Também acho que não vai, não. Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3337888, 3337888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Estádio 97 também no oferecimento de impermeabilizantes, recubre plast, máxima proteção para toda a sua casa. E você, o que tá achando da semana? A minha está ótima, ou melhor, irresistível, com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira, 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é Supreme. É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Por que você não aproveita agora mesmo? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. Para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana Irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut? É Pizza Hut! Agradecer a presença do Estranho no Ninho, aqui da nossa categoria de base, o São Paulino Diego Frota. Opa, valeu, Sombra. Tamo aí, sempre que precisar. É muito legal estar aqui com vocês. Sempre um prazer poder ajudar um pouquinho e tentar somar os 3 pontos. Boa, é isso aí. Sempre somando 3 pontos. Quando não der, um só já vai bem. É, já ajuda. É, verdade. Então tá bom, obrigado, viu, cara? Valeu, Sombra. Abração. Vou mandar um abraço aqui também, ô Sombra. Mandar um abraço aqui pro pessoal aí da Marlene, que é a Kombi da Fiel. Ah, esses caras são mó barato, velho. Os caras são fera, mano. Mandar um abraço aí também pra rapaziada aí do Buraco do Tatu, aí todo mundo corintiano aí, firmeza? E avisar os ouvintes do Estádio 97 que não esqueçam. E sexta-feira é aniversário de Domênico Gato. Sexta-feira? Ah, olha só, hein, olha. Sexta-feira tem que ser encarado pelos ouvintes como um dia muito especial, com muitos presentes, guloseimas, bolos, doces, não. Salgados, refresco. E vamos fechar a frecaneca. Muita Pizza Hut pro Dodô. Oh, um pedido aos ouvintes também, porque o negócio é o seguinte, esse estúdio aqui tem dia que parece aquela ajuda da ONU, que vem comida tudo quanto é lado, tá certo? E na maior parte dos dias não tem nada. É verdade. Então eles precisam aqui, tá certo, fazer uma campanha em solidariedade aos integrantes aqui do Estádio 97. Temos bem lembrado, nesse horário. Com certeza. Tragam perecíveis pra gente. Ô, mano, um abraço pro... Ai, quase apanhei. Um abraço pro Gustavo Casão, o casal de Florianópolis, palmeirense. É. Beijo. Beleza. Olha, detalhe, hein? Uma lembrança, você ouvinte do Estádio 97, quando você quiser aí presentes legais, produtos legais com a marca do teu time, com o símbolo do seu time, visite lojadoestadio97.com.br. lojadoestadio97.com.br. E artigos também do Estádio 97, né, Dodô? É verdade. Olha só, Sombra, quem garantiu o boné vista aérea da Energia 97 foi o Félix José. Cala a boca, camiseta Estádio 97, presente de Fit Camisetas. Acesse fitcamisetas.com.br. É o Paulo Vitor que levou. Beleza. E o jogo de dados presente do Sem Parar foi Alexandre Batista. 3 dias úteis para passarem na Avenida Paulista.